Salve, salve, coelhada! Último Decadentes do ano! Vocês estão quase livres da gente! Alegria, viu? Mas enfim, fim de ano tem festa da firma, então nós estamos aqui para fazer a Coelhospectiva 2016. E aí tentamos juntar todo mundo que participou ao longo do ano, é claro que não dava para aparecer todo mundo uma vez só, cada um com sua agenda, né? Mas nós fizemos o máximo possível, inclusive excluir o Corneta, para ficar com um programa com um nível um pouquinho melhor. Não é isso, seu Alisson Fernandes? Como é que você tá? Boa noite pro senhor. É isso aí, tudo bem, tudo ótimo. Hoje a casa tá cheia aqui, temos mais público aqui do que o Jogo da América na Independência. E estamos aqui para falar do ano mais esquizofrênico dos últimos aí da América, né? Começamos o ano com uma alegria enorme de vencer o Campeonato Mineiro em cima do Cruzeiro, na semifinal em cima do Atlético, na final, e terminamos de uma maneira sofrível com o rebaixamento, jogando muito mal como lanterna na Série A. Vamos lá. Coisas que acontecem. Seu Sérgio Tavares, boa noite. Boa noite, estamos aí, vamos fazer a coelhospectiva aí do ano, né? Vamos ver como é que fomos. Sensacional. Como fomos, a gente sabe, né? mas vamos lembrar, porque às vezes a memória assim fica tem algumas falhas, a gente força para esquecer umas coisas e tal. Hoje nós estamos aqui para mostrar tudo. Afinal de contas, nós curtimos a Série A, não é, seu Ramon? Sim, claro. E o ano que vem voltaremos para o nosso lugar, né? Dá até para cantar a musiquinha do Roberto Carlos. Cara. Eu voltei. Uhum. Já que é final de ano. Fim de ano sem Robertão não é fim de ano. Não é fim de ano. Tá certo. E inclusive, o Roberto Carlos é um programa mais decadente do que o Decadentes, cara. Não é verdade? Trilha sonora sem saxofone não é trilha, né, seu Brento? Salve, salve. Obrigado então mais uma vez o convite. É, trilha sonora sem sax não rola. E vamos lá, né? Apesar que tentamos bombar o sax esse ano aí lá no Independência, mas o time não bombou. Mas ano que vem, vamos esperar aí com o Giz do Formiga que a equipe melhore. Bombar o sax é foda, hein? às vezes o problema foi o tipo de sax. Né? Às vezes esse é o quê? Um sax tenor? Às vezes você muda para um outro tipo de sax. Eu lembro que o Kennedy tinha vários. Às vezes você arruma o melhor para a situação. Mas enquanto a música não encanta o time americano, pelo menos nós temos um fornecedor de matéria especial para alegar a torcida, né, seu Formiga? Diretamente de terras paulistanas. O pessoal tá muito reclamando. Pô, se não tiver especial de fim de ano de 2006 do 2016 do Roberto Carlos, o 2016 não vai acabar, né? Já pensou, nós vamos ficar presos em 2016. Pô, retrospectivo, 2016 foi ótimo. O Marinho aí não pôde vir, mas pra mim o Campeonato Mineiro é sensacional. A última vez que eu ganhei isso aí foi em 2001. E agora ganhamos esse ano, pra mim isso foi muito marcante. Pra mim foi um ano inesquecível, muito bom. Não tem derrota lanterna de brasileiro que vai apagar a felicidade de ter sido campeão em cima do Prinha Maldito. Quem tá reclamando, pode falar, Ramon. Inclusive, o Alisson disse que a última vez que ele tinha visto o América ser campeão mineiro, ele tinha cabelo, cara. Isso é da verdade, viu? Até eu tinha. Quem tá reclamando é porque não sabe que 2016 foi o início do Bideca. Então, é isso aí. Agora é daqui até 25. Lembrado. Então fica tranquilo, galera. Que vai. Viu? Só alegria. Não, cara, mas você já parou pra pensar que o América nunca perdeu o Mineiro. Nunca. Na final de Mineiro estando na Série A. Sim. Nunca permaneceu na Série A sendo campeão mineiro? Sim. É verdade. Não, não, nada. Né? Então era coisas da vida. O que, que isso quer dizer? Absolutamente nada, mas é verdade. Não, nada. Bom, explicando as ausências, o seu Corneta deveria estar aqui, e daí você viu o compromisso da pessoa. O Marinho teve um probleminha, não conseguiu vir também, talvez apareça aí no meio do caminho. O Cristiano Mendes também acabou se atrasando, tá aí preso no trânsito, alguma coisa desse tipo. Talvez apareça aí no meio. O resto da galera realmente não pôde. Eu peço agora aqui um carinho especial para a Dani Rangel, porque ela mandou uma mensagem e ela está realmente precisando de um uma energia positiva, de uma ajuda da galera aí. Que ela tá sofrendo muito lá no Ceará, tá pegando uma praia, e aí, né? Não há ser humano que consiga viver dessa maneira, mas a gente fica na torcida para que ela se recupere em breve. É, porque... Tem que hidratar, viu? Passa essa dica para ela, tem que hidratar com bastante cerveja. Porque eu vou, pode dar um problema aí de desidratação. Exatamente. Seja por isso, a partir de hoje eu vou torcer para chover muito e ela não ficar desidratada em Fortaleza. Sacanagem. Quem gosta de férias é criança e adolescente. Adulto gosta mesmo é de hora extra. Então é isso, gente. Nós temos até uma pautinha que a gente não costuma fazer, mas para tentar organizar aqui, ó. E a janela aí já está aberta também. Deem seus pitacos aí, os nossos queridos ouvintes. Que a gente vai ler nos comentários por aqui também. Nós estamos com uma pautinha mais ou menos organizada, que a gente não costuma fazer, então eu vou seguindo a tal da pauta. Então hoje é um programa atípico, hein? É, totalmente. No, olha, tá perigando ser um dos melhores de todos os tempos. Especialmente pela ausência do corneta. Mas vamos lá. Vamos falar do que tá mais perto? Vamos falar do Brasileirão? Bora. Né? Porque... Quer queira, quer não, a gente tá, já comentou aqui, o Campeonato Mineiro foi muito bom, etc e tal, vencemos. E é, sim, um ano para se comemorar, é um resultado que tem que ser celebrado. Não é todo dia que o América consegue ganhar o Campeonato Mineiro. A gente vive uma realidade que é muito complicada, com dois times que têm uma receita muito maior que a nossa, uma capacidade de formar time, de certa forma, maior do que a nossa. Então, fica complicado. Ó, DR, ó, pausa na DR. Mas a gente fez, né? A gente fez a perspectiva do Mineiro, né? A Mineirospectiva quando o campeonato acabou. A gente fez um programa fechando isso. Então, não sei se teria muito mais o que falar. Se alguém quiser comentar alguma coisa, claro, o microfone está aberto. Eu quero comentar aqui no Mineiro, só para deixar claro, muito claro, o craque do Mineiro foi o João Ricardo. Se eu estou queimando a pauta, então eu não vou fazer isso não. Não vou entrar na sua provocação. O senhor mandou um aplicativo para gente do Globo Esporte, seu Alisson, que isso. Tem alguns dados sobre o Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro desse ano. Sim. Quer falar sobre? Eu não tô com ele aberto aqui não, mas é um levantamento, né? Um raio-x que o Globo Esporte fez do Brasileiro, achei bem interessante. Mostra a trajetória de cada time em termos de a evolução ao longo das rodadas e as posições na tabela, quem marcou mais gol, quem usou mais jogadores ao longo do ano, e é interessante ver que quem usa mais jogadores fica nas posições mais de baixo, termina nas posições mais de baixo, ou até como eu discuti com o Henrique, seria se quem fica nas posições mais de baixo, na base do desespero, começa a tentar mudar o time e aí não melhora mesmo e tal. Uhum. E também é interessante ver que a troca de treinadores, os times também que terminaram lá na zona de rebaixamento, os nossos amiguinhos lá da zona de rebaixamento, todos eles com muita troca de treinador também, e consequentemente os times lá de cima, inclusive o campeão. Normalmente o campeão brasileiro é aquele que não troca treinador. Nesse ano, mais uma vez, aconteceu. O Cuca foi o treinador do Palmeiras do início ao fim. Tem alguns levantamentos interessantes. Se você tiver com ele aberto aí, Henrique. Eu tô com ele aberto, sim. Quem entrar aí no globoesporte.com, só procurar o balanço do Brasileirão 2016, ele tem uma planilha com vários dados, várias coisinhas. Então, para dar uma levantada só no que é do América aqui, depois a gente fala no geral, compara com os demais. Que a gente tem aqui? O América começa com o Givanildo durante 5 rodadas. Na sexta, entra o Cláudio Prates. Já tinha chegado o Português, ele só não assumiu naquele jogo, né? Se eu não me engano, foi o América e Santos, primeira vitória americana, golzinho do Osman. E aí vem Sérgio Vieira, da sétima até a 15ª rodada, quando ele foi dispensado. O América, com o Sérgio Vieira, conseguiu duas vitórias, é isso que eu tô vendo aqui? Deixa eu ver aqui. A primeira vitória do América não foi sobre o Figueirense, não? Não, duas vitórias não, foi uma vitória só, né? Eu acho que a primeira vitória do América foi contra o Figueirense, não? Não. Não foi contra o Santos? Não, aquilo ali era... Não, foi contra o Santos, não. A vitória, a primeira é 1-0 ali, eu acho que é com o Figueirense. O Santos é no final do primeiro turno. Tô confundindo, então? Tá confundindo. Eu acho que foi Figueirense, vocês têm razão. Sexta rodada foi Figueirense. 2-0. 1-0. 1-0 contra o Figueirense. 1-0. O América... Então vamos lá. O América só fez... Outro dado que tá aqui. O América só fez 2 gols durante todo o Campeonato Brasileiro em 3 partidas. 2-1 em cima do Curitiba em casa na 9ª rodada. 2-2 com o Figueirense fora na 25ª rodada. E na penúltima rodada, aquele 2-2 com o Sport dentro de casa. É isso aí. Foram as únicas vezes que o América fez mais de um gol. Mas enfim, então da 7ª à 15ª com o Sérgio Vieira. E a partir da 16ª rodada, o Enderson Moreira assume, pegando aí um turno e um pouquinho a mais, né? Uhum. O resultado a gente viu. Sobre o que o Alisson estava falando em termos de jogadores usados, o América foi o time que mais usou jogadores dentro de... Opa, tá difícil hoje, hein? É o Danone. O time que mais usou jogadores durante todo o campeonato foram 46 jogadores. Os segundos colocados, vamos dizer assim, foram Santa Cruz, o Curitiba, o São Paulo. Isso, esses três, Santa Cruz, Curitiba e São Paulo, que usaram 41 jogadores. Agora, se a gente colocar que na última rodada o América resolveu ir com o time Y e promoveu a estreia de 4 jogadores da base, se a gente eliminar esses 4 que estrearam na última rodada, que já era rodada derradeira, depois do acidente com o Chapecoense, etc e tal, o América teria usado 42. Você vê que não é muito diferente dos outros 3. Depois desses 3, né, Santa Cruz, Curitiba e São Paulo, com 40 jogadores, 41 jogadores utilizados, tem o Figueirense e o Inter com 40 jogadores. Eu fico na dúvida, em cima do comentário do Alisson aí, se vem primeiro o ovo ou a galinha. Eu acho que esse uso de muitos jogadores é mais por uma questão de tentar a mudança mesmo, do que necessariamente a mudança veio e, consequentemente, fomos rebaixados ou tivemos uma campanha pífia. Mas não acho que seja o caso. Se você acompanhar, Henrique, porque esse gráfico aí, ele não mostra só o resultado de quantos jogadores você... Não, ele mostra a rodada, ele mostra a evolução. E você vê que o América é um dos times, eu não sei se o time que mais vai aumentando o número de jogadores usados mais cedo. Já no início do campeonato, você já vê que o América começa a usar mais e mais jogadores e tal. Então, demonstra para mim as duas coisas. Demonstra que o América começou o campeonato com uma equipe que não era a equipe que ele... Não fez o planejamento certo para montar a equipe do início do campeonato. Uhum. E, ao mesmo tempo, o América... Como as coisas não foram funcionando, a América foi trocando, foi trocando, foi trocando. Para mim, tem a soma das duas coisas. O próprio Alencar e a própria direção deixou claro depois, já no primeiro turno do campeonato, a gente via a entrevista dos presidentes da América dizendo que o América começou o campeonato com um grupo que não era para ter começado, que o América falhou nisso aí. Que é um dado curioso aqui. O Cruzeiro vinha capengando, até mais ou menos ali a... na 20ª rodada é que ele deu uma... Começou a esticada e ele terminou ali na melhor colocação dele, né? Se a gente for analisar esse gráfico aqui, na 20ª rodada, o América tinha usado 33 jogadores e o Cruzeiro já tinha usado 35. Até esse momento aqui, se dá para a gente comparar nos dois, América e Cruzeiro diretamente, a gente vê que o Cruzeiro, ali na 8ª rodada, mais ou menos, ele começa a fazer essa busca por jogadores e chega a ultrapassar a gente e está usando mais jogadores que o América. E não só o Cruzeiro, se for comparando com outros, vai ficar muito próximo. Se olhar todos, até o Curitiba e o São Paulo, durante muito tempo do campeonato, eles brigaram para não cair, igual o Cruzeiro também, né? O São Paulo também, por exemplo, O Curitiba. O Curitiba. O São Paulo também termina com 41. O mas América olha o Atlético. Chega. Compara com o Atlético pra você ver. Vai ficar próximo disso também. E o Atlético não brigou pra cair. É, mas o Atlético reforçou, né? É, poxa, é, sabe uma precisa... coisa. É porque usar só esse dado aqui, ele certamente ele é cru, né? É, a gente precisa ver o que é que levou esse trem. Eventualmente pode ter sido lesão. Fala, Fabinho. Exatamente. Não, deixa eu falar um trem. Esse aí é o tipo da estatística que não serve para nada. É, esse é mais uma consequência. Por exemplo, você tá com um time, você começa o time perder, você vai trocar jogador pra caramba, você vai sair procurando elenco, e se o time tá ganhando, é aquela história, o time tá vencendo, você não mexe. Então isso aí não serve pra nada, você vai ver todos os times que estão embaixo, a maioria mudou o time mesmo, mas direto. Tá... Não, mas aí então eu quero mostrar, que eu vou mostrar. Isso aqui é uma coisa. Não, e outra coisa é o time que... contrário, e o time que enfrenta dois campeonatos, por exemplo, também, o Atlético, sei lá quem, que tava aí jogando um, jogando o outro, ele vai e coloca o time em reserva inteiro em campo. Pode não, mas ser. Você sabe uma coisa que corrobora com isso? É que o América ficou 30 rodadas mantendo o campeonato. Não, mas é que tá. É porque esse dado aqui, ele realmente, ele... Sim, ele mas... não destoa muito, não. Sim, mas o América ficou com 30 rodadas na lanterna, cara. É pouca, cara. É, a diferença em si, ela é pequena. Você ia comentar, Breno? Oi, silêncio. O Breno ficou com o saco na mão? eu concordo com o Breno aí, viu? É, eu acho que foi mais pertinente já dita por ele até hoje, cara. Com certeza. Cara, mas só para esclarecer esse negócio. Assim, só terminando aqui, Alex, só pra falar uma coisa. Agora a gente tem que olhar. Todo mundo reclama de regularidade. O América foi extremamente regular, cara. É verdade. Pô, quem fica 30 rodadas na mesma posição? Peraí, peraí. Por que vocês não deixaram o Breno falar que eu não entendi? Não, ele não veio áudio pra gente, não. Ah, não. Pra mim veio. Ah. Breno, volta aí seu raciocínio que vocês cortaram ele. Mas não deve estar saindo no programa, não, viu, Henrique? Deve tá não, a gente tá ouvindo. Se eu tô recebendo, tá saindo, gente. Então só você. Você conta pra gente o que ele tá falando. Eu vou fazer até. Peraí. Então deixa ele falar um pouquinho. Vamos ver se vocês ouvem. Vai, Breno. Escutou uma xícara caindo aí. Que isso, gente? Vocês não estão ouvindo ele? Peraí que eu vou dar. Não. O Breno. Deixa o Breno falar aí. Deixa eu. Ah, peraí. Ah! Vai, Breno. O Henrique me colocou no mundo, é difícil demais, né? Invariavelmente, o problema fica entre a cadeira e o teclado. Pois é, difícil. Então, vai, todo mundo aí me ouvindo, né? É, não, você foi fazer DR, mas... eu baixei o som, porra. Vai. Na questão aí dos 33 atletas utilizados pela América... Pra mim, só demonstrou uma coisa, gente. A falta de planejamento total da nossa exímia diretoria e a baixíssima qualidade técnica. Exemplo, o Atlético com certeza também deve ter usado atletas nessa faixa também, de bastante variedade, mas a qualidade comparada à nossa, é claro, evidente que existe um abismo enorme entre receitas, né? Uma coisa gritante. Mas a saudosa Chapecoense, por exemplo, que os atletas delas faleceram, também deve ter usado algo também nesse mesmo contexto nosso. Porém, era uma equipe mais planejada, entendeu? Isso aí que a gente fica vendo bastante. Agora mesmo. E fudeu, corneta chegou. Não. Como é que eu corto o microfone dessa criatura abissal? E aqui, deixa eu só um outro dado também. Ficar nesse número, eu concordo. Esse é um número que não diz muita coisa. Mas um outro. Nessa mesma situação aí, mas olhando por um outro lado, os dois jogadores do América, eu estava aqui agora repassando, e os dois que eu consigo lembrar que começaram o campeonato e terminaram o campeonato como titulares, para mim, os dois únicos foram João Ricardo e Guerreiro. Isso demonstra uma falta de planejamento muito grande. Dos nossos 11 atletas, em 38 rodadas apenas, não é muito, é um semestre de ano, metade de um ano, os dois únicos jogadores que conseguiram iniciar o campeonato e terminar na posição de titular, João Ricardo e Guerreiro. Muito bem. Seu Corneta, o senhor vai ter que sair e entrar de novo, porque eu não consigo tirar o mute do seu microfone, não. Não, então deixa o jeito que tá, ué. Não, ele vai entrar de novo. Não, eu não sei. A casa tá cheia, pitaqueia, Sérgio. Se a gente pegar, analisar o número, só o número, é besteira mesmo, tô com vocês. Mas a gente pode ir pensando em cima disso. Quer ver uma análise que eu acho que é interessante? Pega os dois gráficos que esse aplicativo mostra, né? O primeiro lá que você chamou a atenção dos técnicos, Givanildo, Cláudio Prato, Sérgio Vieira e depois o Enders. Uhum. E joga ele em cima desse de números. Repara lá, da sexta rodada até a 15ª, que é o período do Sérgio Vieira, ele basicamente tentou um time. Ele estava com 24 atletas já ali e aumentou para 30 na última. 30. Né? 30 na última. Mas ele tentou com um time. O Givanildo, no início, foi trocando aos pouquinhos. Mas se você for olhar, todos os times no início vão se adequando. Né? No início você bota um time e vai acertando ele ali. Depois você pega o Enderson Moreira, aí ele já foi espaçado. Ele tentava um time, uma, duas, três rodadas, aí trocava um pouquinho uma peça, tentava de novo. Então, até para ver o movimento do América no ano, você tem que comparar com os técnicos que a gente teve. Então teve momentos distintos. O Givanildo começando o trabalho. O Sérgio Vieira dando murro em ponto de faca, digamos assim, porque foi um desastre. E depois o Enderson Moreira só mudando pontualmente, tentando equilibrar o time. Muito bem. Seu Corneta, vou deixar o senhor dar sua boa noite hoje. Boa noite, gente. Olha, seriedade. Que isso? Tá nervoso? Que foi, bicho? Que isso, cara? Eita. Você não é assim? Eu sei, eu tô sendo dramático. Ah! Olha aqui, se deixa eu... Se dramático, não era o negócio. O senhor tem alguma opinião sobre o uso de... Sim, gente, não pode ser assim, não. O elevado número de jogadores usados e a posição do América ao final do campeonato? Tá, eu só vou fazer um comentário com essa. Vocês viram que terminou com dois titulares que não mudaram o ano inteiro. João Ricardo e Guerreiro, tá vendo? Por isso que fudeu a bicicleta. O Guerreiro ficou o ano inteiro atrapalhando a gente. E o interessante, o Corneta, bem lembrado, um dos titulares da campanha toda foi dispensado no final do ano. Você não consegue entender, cara. Não, pior é isso. É o pior é que a gente tá tentando ficar com o Michel. Ou Michael, sei lá o nome daquele atacante do Parada. O pior é escutar que Renan Oliveira tá voltando, tá? Não é brincadeira, cara. Ô, Ramon, mas eu acho que o Renan Oliveira não é um péssimo nome pra Série B, não. Ah, cara. Não, já passou aqui, a gente viu o que é capaz. Ô, Breno, o seu áudio tá incrivelmente ruim, viu? Sim. Se você quiser dar pera uma aí. Sair e voltar. Eu vou fazer. Ô, Alisson, vamos passar pelos comentários aí, que já tem uma bocada galera aqui. Vamos, o Guilherme Chaves está aqui participando com a gente, ele diz que, boa noite, o que vocês acharam do novo ranking da CBF, onde estamos em 22º? Pô, no Brasileirão a gente está em 20º, se no novo ranking está em 22º, eu já não gostei do ranking. O ranking agora, além de mudar o peso e as pontuações, ele leva em consideração agora os últimos 5 anos. O ranking anterior, ele era acumulativo. Ele levava em conta toda a história do campeonato, desde 1900 e bolinha. Então, assim, era muito difícil você ganhar posições no ranking a partir do momento que você tinha que, assim, já há uma discrepância, só permanência na Série A já te faz pontuar muito mais do que ser campeão da B, por exemplo. No antigo ranking, parecia o time até bem ranqueado, o América do Rio, os times tão sumidos, Bangu, até bem ranqueado, mas... Esse time que for campeão brasileiro, o Criciúma, que foi campeão da Copa do Brasil em 1993, esses times que foram campeões em década de 70, década de 80, campeão da Copa União, campeão do, sabe, que essa coisa toda, aí o time tinha uns ranqueamentos muito bons, e se você for ver, o time hoje ele não existe, ele praticamente não existe. É bom ter uma colocação boa nesse ranking, porque ele indica algumas coisas, né? Copa do Brasil, sorteio de Copa do Brasil, tem algumas coisas aí. Tal qual o outro. O anterior também ele privilegiava, você pontuava não só com os campeonatos da CBF, mas também com os estaduais e tal. Assim. Isso, mas aí agora ele é mais um retrato do momento do que da história, né? Então, você estando bem no momento, você tem mais chance. Exatamente. Eu achei a classificação da América muito boa, inclusive. Também. Sobre essa questão do ranking, a gente tem aqui um outro comentário, que é do Jairo Viana. Inclusive, se a gente fizer um prêmio bala dos comentários, eu voto no Jairo Viana, viu? Ele sempre manda os melhores comentários. Muito e ele bem. Manda aqui que a fórmula de cálculo do ranking tá tão boa quanto a do Serjão para goleada. Troféu yeah. Excel. Troféu Excel. Muito bem. O Sérgio é merecedor do troféu Excel, porque fez uma fórmula aí que fala com tudo. Aquilo, aquela fórmula do Sérgio vai ser um novo teorema que os matemáticos vão estudar. Exatamente. E o Jairo manda aqui também que excelentes as participações do Corpo hoje, profundamente inteligente. Só que o detalhe é que ele mandou isso aqui antes do Corneta ter entrado. Então acho que tá uma carga de ironia nisso aqui. Eu acho que ele vai mandar uma retificação, cara. Pois é, agora ele já deve estar decepcionado nesse momento. É, o Thales Costa manda aqui que o som do Brendo tá horrível. Eu perguntei vai se melhorar. Tá ouvindo ele. Vamos ver se ele volta aí. Melhor. O Guilherme Chaves fala aqui da tragédia com a Chapecoense, aí perguntando se a Chapecoense poderia ter como destino o destino que teve São Caetano, Ipatinga e outros que começaram, mas não vingaram. Eu não acho não, viu, Guilherme? Eu acho que a Chapecoense é bem mais estruturada que isso, ela não baseia o modelo dela de futebol em uma fonte de renda externa unicamente, assim, é claro que ela tem ajudas, mas não é do jeito que era o São Caetano, que dependia tanto de uma determinada empresa, o Ipatinga, que dependia tanto do aporte do Cruzeiro e tal. Então, a Chapecoense ela tem condições de dar a volta por cima e continuar. Se não sempre na Série A, nesse caminho aí de Série A e B, eu acho que vai ser o destino da Chapecoense por Outro Criciúma, Chapecoense. É aquele time que vai ser chatinho de ganhar lá deles, mas eles sempre vão ter um time bom. É futebol catarinense, tipo Avaí, Figueirense, Criciúma, que as coisas ali. É, aquele outro lá, Joinville. É a mesma coisa. Lá em Santa Catarina, você torce pra qual, Formiga? Ah, eu gostava do Joinville, mas depois daquela palhaçada lá de gosto mais, né? América, não, aí eu falei, vai se ferrar, né? Mas você sabe que agora você torce pra qual? Agora eu mudei, agora eu tô torcendo pro Avaí, porque lá na frente, lá, tem uma catarinense lá que é muito gata e ela torce pro Avaí, então... O Avaí... Eu chorei por ela aí, fazer o quê? O Avaí... Um dia eu caso e vou ter que usar a camisa do Avaí lá naquela porra. O Avaí fez aquele jogo de comadre com o Vasco lá, que impediu a gente subir em 2014. Foi mesmo. Pode gostar, não. Eu torço pro Metropolitano, pronto. Tubarão. Revelou isso. O grande craque, aquele camisa 5, a América foi depois vendeu pro Palmeiras, como é que ele chamava? O craque volante nosso lá, que vendeu pro Palmeiras no ano passado. Thiago Santos? Não, junto com o Thiago Santos, o outro, como é que era que ele chamava? Ah, um Lourinho, né? Lourinho, é. Esse mesmo. André Giroto. Grande revelação do Metropolitano. Mas você sabe qual que é a diferença que eu vejo da Chapecoense pro São Caetano e Ipatinga? Porque Santa Catarina não tem um grande time, cara. O São Caetano decolou porque é um time do ABC e tá colado ali em São Paulo, você tem a concorrência dos grandes. Ainda tem Guarani, Ponte Preta, o próprio Ipatinga, tinha um Atlético Cruzeiro, tinha um América, até o Vila, né, em termos de tradição. Santa Catarina não tem um grande time, cara. Então, acho que isso também ajuda muito dentro do estado e crescer também. Acho que são situações diferentes. Ó, o Corneta ficou muito magoado com o comentário do Jair e resolveu sair, viu? Dando sequência à pauta, mentira, ele tá com problema de internet na casa dele lá. Parece que o vizinho trocou a senha do Wi-Fi, alguma coisa assim. Mas não era o pai? Ele não roubava do pai? Gente. Não, do pai é a senha do Premier. É. Ah, é verdade, tô confundindo. Vamos lá. É, sequência aqui na pauta. Então, bom, tem esse aplicativo lá, vocês podem tentar. Tem mais algum dado que você acha interessante, você quer puxar de lá, Wallace? Acho que não. Porque o resto é aquilo, gente. A gente descobre que o América não fez gol, não venceu partidas e por isso ele tá fraco. Brilhante aplicativo da Globo. Descobriu a pólvora. Muito bem. Tem. Acho que foi o Sérgio que botou isso aqui, né? Fui eu. O menino, vou botar o nome dele aqui para não errar. Alessandro. O Alessandro, pois é, mas o sobrenome dele eu não sei de cor, não. O Alessandro Flores Bredoff. Bredoff. Isso. Muito bem. O Alessandro postou lá naquele grupo do América uma planilha que ele mesmo fez. Isso. Então, assim, quem fez foi ele, quem aferiu foi ele, a gente tá confiando. Que foi uma tabela das contratações do América esse ano. E aí ele mostra as contratações que foram feitas no estadual, antes do brasileiro, durante o brasileiro, com o Sérgio Vieira e depois do Sérgio. E ele mostra também que, assim, primeiro, a primeira coisa que salta aos olhos é que a maioria dos jogadores já saiu, chegou esse ano e já foi. Você vê que a média aqui, ó, olhando por alto, não calculei não, mas se a gente julgar aqui que a média de permanência dos jogadores tá entre 5 e 6 meses, eu acho que eu não vou errar se eu disser isso, porque é o que tá aparecendo a maioria aqui. Tem jogador que ficou 1 mês e 4 dias, por exemplo, como o William Barbio, o Barbio, sei lá. O outro aqui, ó, o Eduardo, grande Eduardo. Grande Eduardo. Ficou 1 mês e 12 dias. O colombiano ficou quanto? Loboa. O Loboa. Loboa. 1 mês e 25 dias. 15 minutos em campo, 2 milhões que a América gastou com ele, ao que parece. Então, mas não gastou isso tudo, mas o campeão de permanência, só que não, foi Cezinha. Que beleza. Ficou 21 dias. Ele chegou dia 9 de janeiro, foi embora dia 30 de janeiro. Antes de começar o Mineiro, acho. Antes de começar o Mineiro. Muito bem. Foi pra China? Eu falo antes de cima, foi pra fora, não foi? Eu acho que foi. Se eu não me engano, foi isso sim. A gente procura aqui, vamos discutir. Mas, enfim, o Sérgio, você que puxou o assunto, o que você queria falar a respeito dele? Não, então, é basicamente pra mostrar a conversa que a gente sempre fala de o América traz uma barca todo ano. Isso, igual você falou. A gente não aferiu, não conferiu os dados do Alessandro, mas eu tô acreditando que tá tudo certo ali. Na tabela dele, tem 31 atletas que foram contratados em 2016 e só 8 permaneceram até agora. Mas, na verdade, depois que ele postou, já foi anunciado saídas de alguns, então é menos de 8. Ó, Osman já saiu, deixa eu ver quem mais aqui. Danilo, eu ouvi... Bom, bateram a notícia... não tem uma notícia oficial, né? Uhum. Isso, não tem uma notícia oficial, mas aparentemente. O Michael tem uma notícia que talvez fique, talvez saia. O Éder Lima, a mesma coisa que já saiu. Mas... O Éder Lima saiu. Pois é, então. Mas é porque não teve nenhuma notícia oficial do América falando, ó, eles saíram. Mas já sobre saiu. O Osman, é até difícil a gente saber o que é oficial e não oficial, né? Porque... Então. Até então, oficialmente, ele era jogador do América, agora não é mais. Confusão. O que eu quero dizer é só o seguinte, dos 31, aparentemente vão ficar 5, 6, entendeu? Um ano, durante um ano, você traz 31 jogadores e você só consegue continuar com eles e tal, com 5 ou 6, eu acho que é muito pouco. E é essa conversa que a gente tem todo ano, né? Qual que é a barca? Quando é que vai chegar a barca? Então... Eu acho que o Breno tem um pouco mais de ácido para falar aí disso. O Breno não conseguiu voltar. Sabe uma coisa que eu acho interessante? É que a gente fala da barca, né? Não tem critério para contratar e também não tem critério para analisar quem deve ficar, né, cara? Uma coisa assim, é muito estranho isso. Porque a partir do momento... Pode falar. Se você fica com 6 jogadores, Ramon, fatalmente no outro ano você vai ter outra barca. Então, mais interessante... Mais interessante do que saber quem contratar é saber essa galera que jogou esse ano, quem tem alguma condição de ficar para o ano que vem. Porque quem tiver alguma condição, a América tem que tentar para ter um mínimo de base também. Qual que é o critério para falar que o Michel merece ficar o ano que vem? Não sei. Entendeu? É assim, é estranho, cara. Mas olha só, aí indo na contramão aqui, tá? A planilha é muito clara para mostrar a desorganização da América. Mas aí, só tentando ver o copo cheio, né, meio cheio. A entrevista que o Drubsky deu, eu vi ela hoje, ou ontem, não sei. É, e aí ele chama a atenção de que vai contratar para todas as posições, mas um time, ou seja, vai contratar 10, uhum. 10 reforços. Se você for pensar nisso, é, eu acho que o América já está indo melhor, quer dizer, nós vamos usar quem está aqui, a base, ou quem ficou, e dos, porque essa planilha, na verdade, está mostrando só quem chegou esse ano, mas tem gente que ficou do ano passado e tal, né? Então, os que estão voltando de empréstimo. Os que estão voltando de empréstimo e tal. Então, você tem uma base e eles vão contratar não uma barca de 30 jogadores, e sim 10 jogadores. É, eu já gostei da entrevista dele. Não sei se isso vai, na prática, é, se transformar numa coisa efetiva e funcionar. Mas já gostei mais da entrevista dele do que o que essa planilha mostra pra gente. É, eu sei, que é o que a gente vê todo ano. Mas eu me lembro muito bem que a entrevista... É claro que aí não foi o Drubs, que foi outra pessoa, mas a entrevista em dezembro do ano passado era a mesma entrevista, que o América ia manter a base, ia fazer contratações pontuais, ia reforçar o time, não ia ter aquela de contratar aquele caminhão de jogadores e tal. Era o posso, mesmo passo. Posso falar aqui rapidinho, que só é o seguinte, gente. O pessoal, a gente tem que atualizar, gente. É futebol moderno. Quem tem o mesmo time todo ano é o Barcelona e o Real Madrid. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. O Bayern também, viu? É, mas assim, o que acontece é o seguinte, gente, todos os times, você pode ver, por exemplo, o Corinthians mesmo, esse ano desmanchou, vendeu todo mundo. O futebol cada vez mais, não é só o futebol, nos outros esportes aí também, é transação de atletas, isso aí que gera muito dinheiro para todos os clubes. Cada vez mais a gente vai estar nesse jogo aí, não tem como sair, por isso que o ano passado foi essa conversa, o ano retrasado, todo ano vai ser. O foco tem que ser aonde? Tem que ser no critério. Oh, por que o Palmeiras foi campeão esse ano? É muito estranho, né, gente? De repente você tem ali o Alexandre Matos aqui no América, o América vai, tá na bosta danada de série C, módulo 2, aí ele ganha uma série C, aí ele contrata um jogadorzinho aí, meia boca, que depois sai fazendo sucesso Brasil afora, assim. Aí depois o Alessandro Mazzola vai pro Cruzeiro, levanta a bola do Cruzeiro, aí o Alessandro Mazzola vai pro Palmeiras, o Palmeiras é campeão. Cara, cada vez mais a discussão não é mais trazer a barca, é trazer a barca certa, é contratar certo. Barca bom, tem que ser, né? A barca sim, sempre vai vir, não tem jeito, só que tem que contratar certo. Porque se o América acertar na contratação hoje, qualquer atleta, chega no final do ano, vai vender esse cara, gente. Não tem jeito, nós não vamos segurar ninguém. O América não tem que segurar jogador, não. Se destaca, vai embora também. O grande problema do América, ultimamente, o América não tá trazendo barca, tá trazendo canoa furada, cara. Isso é que é triste. Não, mas a questão, Formiga, você falou aí um negócio que se o jogador sair vendido, fazendo sucesso, não tem problema nenhum. Mas você pode pegar essa lista toda que esse Alessandro, você pode pegar essa lista toda que esse Alessandro fez... Você não vai achar ali um, nem dois, no máximo dois, que saíram vendidos, que saíram com sucesso. Mas foi tudo pensado. Mas vamos parar pra pensar no que o Formiga falou. A América vendeu o Richarlison por declarado algo em torno de 10 milhões. Isso. Que aí foi isso? Esses 10 milhões se tornaram em quê? Pro futebol. Deixa eu só corrigir aqui. O Alisson, se você pegar essa lista do Alessandro, você não tem ninguém que saiu daqui por... Pois é, então... Talvez o Cezinha, participar que nem desse... estreou, ficou 21 dias, o resto... Participar... Não tem ninguém. Sim, participar desse jogo. Participar e saiu depois do Figueirense. Não, pra Chapecoense, desculpa, nem Chapecoense não ficou. O Bastos, o Saldanha, foi pra Chapecoense também, okay, não jogou ele... lá. Já foi não. A razão da saída dele não foi... Boas apresentações, essa que é o ponto. Não, tô concordando, tô colaborando, não, corroborando com isso. A questão é a seguinte, participar desse jogo de mercado que o Formiga falou, é claro que é interessante, quando você tá trazendo e tá vendendo, isso é interessante. Agora, isso não justifica o que o América tem feito. O que o América tem feito é sim trazer uma barca muito grande no início do ano, e essa barca vai se desfazendo sem que o América receba nada por isso. Essa não é a forma correta. E o exemplo citado foi o do Corinthians. O Corinthians teve o pior resultado neste ano, nos últimos 3, 4, 5 dele aí. Justamente porque mexeu tanto no seu elenco. É claro que é difícil manter o elenco. Não tô falando que é fácil, não. Mas, para mim, tá muito mais próximo de ser fórmula do sucesso você manter minimamente o seu elenco do que você mudar sempre. Então, mas não é. Você tem que vender, imagina o América. Não, mas o América não vendeu ninguém. Não, mas o América não tá vendendo. O América não tá vendendo. O América não vende. Não comprou esses jogadores todos, não tá vendendo, não. O América está descansando com prejuízo. Mas posso falar uma coisa? Uma coisa, a gente vai com o América vender. Grande parte dos jogadores com a América. O América é o seguinte: só pode vender que é da base, que a maioria desses caras que estão vindo para a América não pertence ao América. Como é que vende também? Não, então, eventualmente. Caso disso, o Osmar seria Osmar, esse caso que não deu certo. É, mas tipo assim, tem, não, se desse, desse certo também, o Henrique, ele, a gente tá vendo, ele é do América, não é? Se tivesse estourado. Sabe qual? É um negócio complicado. Chegou a ter, né? Mas enfim, é outra coisa. Mas deixa eu, então, só a título de curiosidade. Vai, pode falar, Sérgio. Eu só acho o seguinte, eu até entendi o raciocínio do Formiga e concordo em parte com ele, de contratar a barca certa, fazer o time funcionar, e ok, isso eu concordo. Só que, primeiro, a gente não tem que se comparar com Palmeiras, Corinthians, a gente tem que se comparar com Chapecoense, com Vitória, como é que eles fizeram? Com, sei lá, Sport, com os times que têm pouco recurso, eles não estão comprando... É, o jogador foda pra montar pra ser campeão. Eles estão tentando se manter ali. Sérgio, mas vamos pegar jogadores aí da Chapecoense. Vamos. Né? O Kempis passou aqui no América, rodou, também nunca estourou. Sim. O que tá agora no Botafogo, teve no América também, o Camilo. Isso. A gente viu o Camilo jogando, a gente vaiou o Camilo, cansou de vaiar o Camilo. É verdade. Então, também, assim, é complicado também falar... Tem o famoso encaixar, né? Também tem o futebol, tem muito do sério, cara. Concordo. Só agora, eu acho a título de curiosidade aqui, então, só dar uma passada direto aqui pela lista, porque vai ter gente que vai ter esquecido metade desses nomes. Então, só pra gente lembrar, né? Porque a angústia fica mais gostosa se a gente lembrar. Então, por ordem de chegada no clube, foram... Maranhão, Rafael Bastos, Hernandes, Jonas, Sueliton, Romário, Claudinei, Pablo, Adalberto, Osman, Cezinha, Thiago Luiz, Arthur, Vitor... Vocês lembravam do Arthur? Não lembrava, não. Vitor Rangel Borges, William Barbio, Juninho, Helder, Eduardo, Alain Mineiro... Tem um aqui que eu não concordo, Francisco Castro, da Universidade do Chile. Nem chegou. Ficou três dias, ele nem chegou, né? Ele foi barrado no exame médico, né? É, e aí tá certo, aí vem, faz o exame, não tem por que criticar isso aqui. Tá certo. Por isso que eu nem computei ele como sendo de menor permanência. Bruno Pérez, Gilson, Danilo Dias, Cardozão, Esner Loboa, Nixon, Diego Lopes, Michael, Nilson e Éder Lima. É isso aí. Você falou um nome aí, o Henrique, só para constar. A gente também tá. Não, um nome aí que eu queria pegar como exemplo. A gente fica pegando também dos jogadores do América que estão indo para outros times. Então, o Vitor Rangel largou o América para jogar na Série B. É. Tá, no Bahia. Agora não tá mais, né? Tá na Série A. O América largou ele. Como é que saiu? Não, largou, né, cara? O América largou. O América liberou para ele ir pro Bahia. Isso. Mas foi naquele período lá das intrigas, né? Por exemplo, o Vitor Rangel foi liberado, ó, quem que tinha chegado de atacante depois, pouco antes da saída do Vitor Rangel? O Borges já tinha chegado em março, né? E aí depois chegaram o Danilo Dias, que chegou, o Vitor Rangel saiu dia 10/8, em agosto. Então o Danilo Dias chegou em junho, ó, no dia 28 de junho, final de junho. Mais algum atacante? Aqui, ó. B7. B7 chegou a barca de atacantes. Chegou Nixon, Diego Lopes e Michael, todos no dia 19/7. E o Nilson chegou no dia 9/8, um dia antes da liberação do Vitor Rangel. Então foi depois que chegou essa segunda barca só de atacantes, é que o Vitor foi liberado, sim. Sim, mas... Mas chegou essa barca porque o Vitor Rangel estava saindo ou o Vitor Rangel saiu porque estava chegando esses caras? O Vitor Rangel saiu. Ah, o Vitor Rangel saiu porque estava chegando a barca, exatamente. Não sei, cara. Não sei também, não. Aqui, ó. Eu acho que não, cara. Não, gente, os meninos chegaram dois meses depois da saída do Vitor Rangel. Não, mas peraí. Antes, desculpa. Lembra o seguinte, o português saiu, depois que o português saiu, ficou um disse-me-disse de que fizeram um corpo mole para derrubar o português, tem um monte de presidente dando pitaco e um fazendo fofoca do outro. Vitor Rangel quase não jogou com o português, não foi não? Pois é, sim. Sim. Não, jogou. E aí, nesse período, logo depois disso, o Vitor Rangel saiu. É, ele sai depois que o português sai. É, uns 20 dias depois que o português saiu, o Vitor Rangel saiu. O Vitor Rangel saiu, ele não estava na reserva, né? Ele estava jogando. Isso. Né? Então acho que tem um bastidor conturbado aí para explicar. Na época seria complicado. O cara titular querer, né? Ele não foi dispensado sendo titular, não, né? Na época rolou um papo também, eu me lembro bem, da questão médica, de que o Rangel teria um problema crônico, acho que no joelho, e que o América não acreditava mais na sua recuperação plena. E aí o América estaria liberando também por causa disso. Mas era complicado. Se ele vinha jogando, como é que você vai pôr um jogador que não tinha condição, então? É complicado, enfim. Coisa que nós nunca saberemos. Agora, o América, a torcida do América tem um comportamento estranho, que eu sempre critico, de achar que quem sai do América vira craque depois que saiu, e quem fica que é sempre ruim. Mas neste caso, eu tenho que dar um pouquinho de razão. O Vitor Rangel era um atacante melhor, disparadamente, do que Michael e Companhia Limitada. Estando em condições de jogo. Não sei como que é. Ano. Sim. Foi o melhor atacante, nossa senhora. Sim, é que a gente tem a mania de... Às vezes, no ano que vem, a gente vai estar falando bem do Suéliton, porque ele não vai estar aqui mais. A torcida da América tem essa mania. Mas no caso do Rangel, eu acho que justifica. Não. Então aqui, eu tô buscando aqui os jogos do Rangel no América, tá? Ele jogou com o português, tá? América e Curitiba, América e Palmeiras, rodada 9, rodada 10, rodada 11, rodada 12, rodada 13, rodada 14. Na rodada 15, que foi a demissão do português, ele foi um reserva, não utilizado. Depois então ele jogou 16, 17, 18 e 19. Aí já era o jogo. Isso, e aí ele sai. É, então tá certo. Isso aí. Acho que vamos começar aí, Ramon. Muito bem, vamos andar pra frente? Bora. Próximo item da pauta. Vamos ver. Deixa eu só falar os comentários aqui. Comenta. Intervalo. O Jairo Viana mandou aqui que a planilha do Alessandro mostra o problema do América, que, segundo ele, é ejaculação precoce. Exato. Toda contratação dura pouco e só dá prazer para um dos lados. O Marcos Grassi pergunta aqui se alguém sabe quanto a América gastou com o grande Loboa. O papo que rolou, nada também confirmado, Marcos Grassi, na época era algo em torno de 2 milhões, porque acho que tem que pagar a liberação dele e tal. Ele não pagou, né, cara? Ficou 30 dias, devia estar no período de devolução ainda. Estágio probatório, dá pra, né? Estágio probatório, estágio. Não, 90 dias. Não. 90 dias, 90 dias. 90 dias é dois períodos de 45, né? Ele tá naquele. 90 minutos. Exatamente. Muito bem. Mais algum, não, né? Não, só isso. Então sigamos. Perspectivas de 2017. Vamos começar pelos nomes que devem ser. Não vamos falar do Mineiro, não, da parte boa? Falar de quem? Da parte boa do ano, Mineiro? Uai, foi o começo do programa, eu falei, comentei que a gente já tinha falado do Mineiro. A gente já fez a retrospectiva do Mineiro, mas eu acho que a gente devia falar um pouquinho do Mineiro, porque falando que a parte boa... Ué. Você falou que ia começar do Mineiro e tal. Não, eu falei que eu ia pular o Mineiro e perguntei se alguém tinha algum comentário a respeito. Ah, não, mas nós temos que falar da melhor... Pode falar do Mineiro então, Ramon, vai. Então, cara, é uma coisa assim... Eu vejo assim, algumas pessoas comentarem do Mineiro, que o Mineiro não vale nada, que não sei o quê, que ganhar, ficar na série é mais importante. Mas se a gente for ver que o América eliminou o Cruzeiro e depois foi campeão em cima do Atlético sem perder para o Atlético, né? A gente foi campeão vencendo uma e empatando a outra. Isso a gente tem que analisar quantas vezes o Atlético tem a mais de orçamento com o América. Muito mais. O América tem a obrigação de ficar em terceiro no Mineiro, né? Por causa de orçamento. Isso. Em cima do Atlético Cruzeiro, cara, é uma coisa assim. A gente fala, sabe, que o jejum, né? Que a gente fica 15 anos, 10 anos, mas é perfeitamente normal com a discrepância que tem de orçamento, cara. Eu acho que foi uma coisa assim muito bacana o campeonato, e a torcida tá, né, desvalorizando muito o campeonato pelo a conquista do campeonato pelo rebaixamento, cara. Acho que a gente tem que saber separar as duas coisas. Ser rebaixado no brasileiro, infelizmente, é uma coisa que o América entra com a maior probabilidade, né? E ser campeão do Mineiro é uma coisa também que o América entra com a menor probabilidade, cara. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que valorizar um pouco mais, entendeu? Sei lá, eu acho que a torcida, né, tá pegando essa questão de ser rebaixado pro... Até gente comentar, ganhar o Mineiro serviu só pra iludir o time, né? Eu vi gente comentando, ah, porque o Inter foi campeão estadual. Esse pessoal, é uma realidade diferente, né? É, esse pessoal que fala assim, ah, não, porque eu prefiro ficar na Série A do que eu ganhar o Mineiro. Eu não aguento isso não, gente. É, velho, ser campeão, entendeu? É bom demais. Ser campeão é bom também. É, a gente tava tendo uma discussão essa semana, Ramon. É, a gente falou, pô, gostaria... Nós aqui, né, pessoas sensatas, falando que a gente gostaria de permanecer na Série A, e você falando que não, que Série B tá bom também. Hã? Que Série B tá bom também, que é o lugar tá do bom. Esse, que não sei o quê. É óbvio, gente, ninguém aqui vai deixar de torcer pelo América, a gente já torceu pro América nascer, a gente já torceu pro América no módulo 2. É claro que a gente vai torcer pro América sempre jogo a jogo, né? Tal qual agora, na reta final do Campeonato Mineiro, não, brasileiro, tava rebaixado já, mas todo jogo que o América entrava em campo, você não entrava lá doido pra dar uma torcidinha pro América, claro, ganhar os três, claro, pontinhos, fazer seus golzinhos. Então a gente vai torcer jogo a jogo. E é claro que uma sequência alegre, ou seja, de várias vitórias, ela obrigatoriamente culmina com o América estando bem posicionado na classificação e eventualmente ganhando títulos e permanecendo na Série A, ou seja lá o que for. Então nós sempre vamos torcer para o América ficar na A, nós sempre vamos torcer para o América ganhar os jogos. E ganhar um título é ainda melhor que ganhar um jogo. Em cima da especialmente, exato, especialmente em cima dos rivais de dentro de casa. É coisa ótima, cara. Ganhar, sabe? Infelizmente, dois dos maiores clubes do Brasil. É, exato. Então, assim, eu também não consigo entender quem não valoriza essa conquista. Eu acho que ela é, assim, bastante importante. É, tirando a época do Deca e que havia nossa hegemonia, ela não acontece com tanta frequência assim, né? Ela sequer acontece uma vez por década. E essa foi... Né? A década de 60, por exemplo, nós não ganhamos nada. Não ganhamos nada na década de 70. 80, 90. 80, né? Exato. 90 ganhamos, 93. 93 ganhamos. 93. É... 40 não ganhou, né? 30, 40, 60... Não, 40 ganhou, 48. 48, 57, 71, 93, 2001... Isso, 48, você tem razão, 48. É 30 e que o não Alex... ganhou. 30, 180. 30, 60 e 80. Muito bem. Então, assim, é para valorizar demais da conta, tem que ficar feliz. Ver o América levantar na taça é uma coisa muito... Eu acho que vocês estão pegando meio pesado. O povo valoriza, a torcida valoriza. Claro que valoriza, todo mundo ficou muito contente. Mas eu vejo como um pouco natural, sim, que no momento que você toma pancada, que foi a pancada do rebaixamento da forma como foi, você não vai sair na rua agora, dezembro, gritando com a faixa e gritando é campeão mineiro. Não, calma lá. Cara, é uma frente. Quando o atleticano e o cruzeirense vem me zoar, Alisson, pô, e o Mequinho, não sei se o bicho tá ruim pra mim, foi rebaixado, imagina pra vocês perderem o Mineiro pra gente. Os caras calam a boca na hora. Sim, mas isso é normal. Só que o seguinte, Ramon, lá daqui a 1, 2 anos, tal, a gente vai conseguir lembrar desse Mineiro com um pouco mais de boa vontade. É claro que foi importantíssimo, não, concordo, claro que é sensacional. Mas aqui, querer cobrar que todo mundo esteja extremamente feliz agora, em dezembro, que a gente ganhou o Mineiro lá atrás... Mas eu acho que a gente pode, em clima de velório, como caiu para a Série B, acabou a América. Eu vejo que muita gente está nesse... Mas aqui, né? Eu não estou vendo um clima de velório, pelo contrário, eu até me surpreendi que o América já rebaixado, a torcida foi, a torcida acompanhou razoavelmente, a torcida já está empolgada querendo saber das contratações... Tá ficando, infelizmente, tá ficando rotineiro a gente subir e cair, que a gente nem tá sofrendo mais. Não tá, sempre foi. Não tá ficando rotineiro, sempre foi assim. E eu só discordo do seu, Alisson, porque, pelo menos da minha parte, a crítica não é agora de dezembro. A gente já vem falando disso há algum tempo. Lá ainda, no meio do ano, antes do fim do primeiro turno, a América vinha mal, etc. Você via um time bem apático em campo. Mas já naquela época tinha gente falando, não preferia não ter ganhado o Mineiro, entendeu? Não queria ser campeão. Mas enfim, eu não acredito que isso seja uma totalidade, né, a maioria da torcida. Mas é só para esses eu dou esse recado. De dá pra curtir um pouquinho. É, e aquela questão também, é, eu acho que esse ciclo da América de cair, subir, vai demorar uns 10, 15, 15 a 20 anos, é uma coisa de médio e longo prazo ainda, falta muita coisa. É uma coisa assim, né, que a gente bate em cima do América tem estrutura, mas infelizmente o futebol brasileiro não conta só estrutura, cara. Porque a gente pode ver um Flamengo, um Corinthians, né, times aí que... Porque são, se contasse banheiro inaugurado, não tinha pra ninguém. Não, o Fluminense, cara, o Fluminense depois que ele voltou, que veio a Unimed e tal, o Fluminense fez ótimas campanhas, duas vezes ou três campanhas, sem estrutura nenhuma, né? O Muricy pediu demissão lá porque falou que dentro do banheiro lá das Laranjeiras tinha rato, cara. É, e os caras, então, eu acho que a gente tem que ir devagar, ver o tamanho da América, ver que. Caiu, a gente sobe, bicho. Caiu, levantou, levanta por aí, a gente sobe de novo. O Salão já falava, tem que cair, a gente sobe de novo. O Lucas Almeida mandou uma frase aqui que pra mim sintetiza isso aí. Ele manda que a dor do rebaixamento é maior porque ela é mais recente. Sim. E é isso. Aquilo que é mais recente vai ter maior repercussão. Tanto que o que a gente começou falando do programa? Hoje é um programa de retrospectiva. O que a gente passou a primeira parte inteirinha falando? Do brasileiro. É mais recente. Ah, mas eu não acho que a gente vai ficar com dor de ser rebaixado, não. Enfim, cara. Muito não, bem. Também acho que não, mas. Seu Sérgio, estão muito calados. Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Não, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Você não precisa de se suicidar porque nós fomos rebaixados, mas também não tem que esquecer a campanha do brasileiro por causa do Mineiro. É, vai pesando aí, ó. Foi muito bom ser campeão, foi ruim ser rebaixado. Mas no ano, pra mim, o ano ainda foi melhor, mais bom do que ruim. Eu também acho. Foi mais melhor de bom do que de ruindade. Mais bom do que ruim. Mais melhor de bom do que de ruindade. Formiga, professor. Aí, o ano ainda foi muito melhor porque foi o ano de estreia do Decadentes, né? Aí sim, hein? Aí sim. É. Formiga, aí... pra você o ano não foi ruim, né? Fala a verdade. Não, é o seguinte. É... Não, Formiga, antes de responder, só uma coisa aqui que me intriga. Quantas vezes você gritou é campeão esse ano? Poxa vida, eu vou te falar uma coisa. Três vezes, hein? Três vezes. Porra, nos 270 times que você torce, você só foi campeão três vezes? É, que eu acompanhei mais de perto, né? Ah! No América, depois eu vim levar esse Palmeirinho aqui pra ser campeão, porque o cara lá, o irmão do meu brother, tem um cartãozinho Avante, e o Palmeiras é o América B, né? Cheio de jogador da América, então eu vou lá ver. Aí depois eles me obrigaram a ir todo o jogo do Palmeiras, porque como eu tava indo, o Palmeiras tá ganhando, isso não acontece normalmente. Aí eu virei tipo o tubanzinho dos caras, né? Uma mulher. Tipo, tá em todo jogo. Caralho, eu fiquei sabendo que outro dia você postou lá o Svartmar Hangars. Parabéns, Svartmar, campeão de curling, cara. Não, do curling ainda não. Mas o beisebol eu curti muito, porque os campos eu acompanho desde 2013, que eu ganhei uma camisa da namorada, que eu não sabia nem o que era. Eu pensei que era UPS, aquela empresa que entrega as coisas, sabe? Eu falei, mas o que é isso aqui? UPS? E tinha um C grande, né? Eu nem sabia que era campos. Aí fui atrás pra saber o negócio, aí vi que era um time de beisebol, aí em 2014 eu aprendi as regras, 2015 eu comecei a entender, a torcer pros caras, quase foi, bateu na trave, e esse ano incrivelmente ganhamos. Eu falei assim, nossa senhora, aí eu fiquei muito feliz. Eu acho legal. Mas o que eu ia falar é o seguinte. É o Formiga falando, e esse ano ganhamos, cara, negócio bonito, nossa, que divertido. É porque assim, tem um sobrinho meu que tá lá na Itália, lá, ele falou assim: ô tio, arrumei um time bom pra você torcer, viu? Daqueles igual a Meta, seus times tudo que não ganha nunca, né? É, chama Palermo. Eu falei: não, aí na Itália eu já torço pro Torino, eu já tô vencido. Não, o Torino não ganha nada, pode mudar de time, o Torino não merece. Pois é, o Torino. Um dia aí vai ganhar alguma coisa. O Torino é uma América da Itália. Muito bem. Mas assim, o campeonato, pô, ganhar o Mineiro pra mim foi sensacional. E quando muito chegou, cara, o brasileiro, assim, todo mundo fala, pô, a América vai cair, que não sei o quê, porque a gente viu que o time do Mineiro não era bom. Essa que é a história. E qual que foi, na minha opinião, assim, o fator principal que a gente foi ser que eu também não imaginava que ia ser o último, né? Eu imaginava que ficava o 16º, ia dar uma briguinha para cair no final, não ia cair com antecedência. Mas o que, que foi o problema? Era o de sempre, desde o Mineiro, a gente não tinha defesa, cara, tinha só o goleiro. E mesmo assim, pro final da história, quando o Fernando Leal entrou e fez boas apresentações, eu até comecei a desconfiar que o Ricardo é aquele famoso, o João Ricardo era o famoso goleiro chama-gol, porque tem uns goleiros que não dá sorte de jeito nenhum. Então, vai arrumar briga com o Sérgio, hein? Vai arrumar briga com o Sérgio. Não, já tô escutando a musiquinha do Rock, tá? Ele é bom, mas é porque ele precisa ser meio de sem sorte, porque o Fernando Leal entrou e ficou 5 jogos aí, né? O América invicto aí, só empatando com isso. Então, quer dizer, não era um time tão ruim igual ele se mostrou no campeonato inteiro. Acho que teve erro, igual todo ano que a gente sobe tem, e esse ano o pessoal falou que ia ser diferente, que não sei o quê, mas a gente enfrentou dificuldade porque ninguém queria vir jogar no América, que é verdade, e a gente de novo contratou mal e os caras ofereceram, caindo no ponto lá de jogador ruim. Alan Mineiro, por exemplo, era um cara sem noção de trazer para a América, sabe, sem forma física, sem nada, e desagregador. Quer dizer, como é que você vai trazer um cara que, se você já não tem muito profissionalismo na cabeça do cara, tinha que ter pelo menos futebol no pé, mas nenhuma nem outra coisa. Quer dizer, então a gente chutou demais, mas errou longe do que a gente trouxe. Isso aí que veio, né? Mesmo assim, igual a gente tava fazendo piada aí com a fórmula de descobrir o que é ou não goleada, mas nós não fomos goleados. Né? Então, mesmo assim, nós fomos cinco times que não foi goleado, sabe? Então, não fomos tão ruim assim, cara. Eu acho que serviu de aprendizado e vamos subir de novo ano que vem, sem dúvida. Eu falo, todo mundo fica me zoando, mas caiu, que pena. Eu falo assim, não, bom é que quando a gente chega na Série B, a gente entra pela porta da frente, todo mundo treme de medo da gente lá. Cara, então, você falou uma coisa que eu acho assim interessante. O América tá um patamar acima da Série B e um patamar acima da Série A. A gente fica no limbo, cara. Mas é, cara. A gente é competitivo pra Série B, sacou? E na Série A a gente não tem o time, sei lá, cara. A gente não consegue pegar um nível. Por isso que eu acho que não vai demorar um bocadinho. Mas acho que aí, amor, isso aí que você falou. Isso aí que você falou é muito interessante e é a situação que a América tem que resolver muito tempo. Muito interessante, como assim? Não, dessa vez você conseguiu dar uma dentro. E para mim o segredo do América, o segredo não, a explicação para o América ser bom para a Série B e não conseguir permanecer na Série A, é que o América tenta fazer a mesma receita. E para a Série B isso até funciona. Para a Série A, o América vai ter que chegar à conclusão, seja cedo, seja tarde, que ele vai ter que fazer diferente, que ele vai ter que fazer, vai ter que tentar elevar o patamar do time uma quantidade grande, senão ele não vai conseguir permanecer. Mas aí, Alisson, acho que falta ter estrutura, só do América pagar salário em dia e tal, isso não vai ser suficiente. No primeiro ano de Série A, é o ano em que o América tem que fazer o maior esforço para conseguir manter. Porque aí no segundo você já começa a ter uma receita maior. É o que o Chapecoense fez. Ah, cara, no primeiro ano você faz um esforço, depois você começa a virar um time de Série A. O América precisa entender que quando ele sobe para a Série A, ele conseguiu um passaporte para uma festa que não é a dele. Então ele vai ter que dar um jeito de tentar se entrosar naquilo ali. Então, cara, mas aí que entra uma questão muito, muito interessante que a gente tem que analisar também. O Inter gastou, né? O Inter tem orçamento talvez até maior que o Atlético Cruzeiro, não sei os números, e caiu. O grande problema também do América, às vezes, dar um passo à frente, é porque se ele der esse passo à frente e não conseguindo ficar na Série A, aí a gente corre um risco de cair para a terceira divisão. De virar portuguesa. É porque a gente cai para esse, por exemplo, cara, de várias críticas que eu tenho à diretoria, uma coisa eu vou elogiar ele. O América cai, mas cai com salário em dia, cai com sim. Faz contas, assim, não digo saneado, mas o América tem que fazer loucura, certo? Porque eu vejo muita gente falando assim, o América tem 500 milhões de ativos. Mas se o América quiser vender o Independência, alguém vai comprar? Se o América quiser vender o 3 Barras, alguém vai comprar? Então, assim, é aquela coisa. Você tem aqueles ativos, mas transformar aquilo em dinheiro é complicado. As poucas receitas que a América tem O América tem que saber lidar com isso, cara, porque é complicado a nossa situação. A gente é um time que tem história, mas não tem mais torcida. Muito bem. Então a gente fica naquele... A solução, então, é a criação da Série AB positivo. Positivo, nunca negativo. Positivo. Mas agora, a questão... A gente pode dar um junto aí, cara, quem sabe, né? A questão, Ramon, a questão do fazer diferente não é nem só o de gastar mais dinheiro. Futebol não tá sempre tão atrelado com gastou, mas você citou aí o exemplo do Sim, não, do eu Inter, tô falando você assim, tá perfeito no seu também. Sim, você tá perfeito no seu exemplo aí do Inter. Mas a questão é, o América precisa entender que subiu pra Série A, não vai ser só com contratações do tipo Sueli, que era zagueiro do ABC, fulano, que era do Luverdense. É claro que o América vai ter que fazer algumas contratações desse nível, e até os times grandes fazem. Corinthians vai catar jogador nesses times e tal, mas não vai ser só com esse tipo de contratação que a gente vai conseguir manter numa Série A. É diferente você pegar um Suelton, botar o cara para marcar Palmeiras, Corinthians, Inter, Flamengo e tal, o cara sente. Quando eu digo fazer diferente, não é só gastar muito, mas é repensar isso aí. Não, concordo. Se vale a pena encarar uma Série A com um time assim. Concordo. O Mano Menezes, quando tava no Corinthians, aí o Corinthians perdeu pro Tolima logo na entrada lá, uma coisa assim, né? Havia uma grande expectativa pro Corinthians ganhar a Libertadores, nunca tinha ganhado e tal. Aí o Mano Menezes foi entrevistar ele e falou assim: ó, gente, peraí. O Corinthians também é o problema do Corinthians, sabe o que é? Ele não disputa Libertadores. Ele disputa Libertadores de 3 em 10 anos, aí não ganha. Ele falou, tem que acostumar a jogar Libertadores. Eu acho que o problema do América é a mesma coisa. O América tem que acostumar a jogar a Série A, nem que seja para cair. Mas aí, o que, que acontece também? Tem um lado psicológico. Como o América é aquele time que nunca tá na Série A, todo mundo olha pro América e fala, temos que atropelar esse time. Então, o América já entra perdendo em potência assim no jogo. Agora, se o América virar aquele time que tá chato ali, que tá, né, apesar de não ter torcido, mas tá sempre na Série A, vira um Criciúma ou qualquer outra coisa, aquele time já lazarento, igual esse ano, queira ou não, nós ganhamos de Santos, os times embaçados. Santos, São Paulo, que a gente nunca ganhava. Pô, ganhamos. Então aí os caras já estão espertos. Eles já sabem que, pô, o Corinthians a gente já ganhou de outras vezes, né? O Flamengo. Então esses caras já vão falar assim, pô, esse time aí é chatinho, esse América aí. Então a coisa começa a mudar de figura. O América tem que acostumar mais a jogar. Aí eu teria até trazer um negócio aqui, um dado aqui pra vocês. A gente já falou assim, ó, o América não fez gol em ninguém, não fez não sei quantas rodadas, não fez gol em ninguém, mas aí eu fui olhar aqui na internet, eu fui falar assim, não fizemos gol, mas peraí, tem que ver o copo meio cheio também, né? Quem que fez mais de 3 gols na gente? Ninguém. Fez 3 gols, foram 8 jogos. Em 38 rodadas, em 8 jogos, alguém fez 3 gols na gente. Em 30 rodadas, os caras só fizeram 1 ou 2 gols. Quer dizer, se a gente tivesse um ataquezinho minimamente sem vergonha, sabe, a gente tinha pelo menos arrancado mais empate, ia mudar esses negócios aí, quer dizer, apesar do zagueiro aiada, tudo ruim. Então, quer dizer, quando você pega para analisar o ano inteiro, tem que analisar essas coisas, porque se você só soma, você ficou em último, tá? Você está reduzindo, você está simplificando muitas coisas. Aí é fácil, mas quando você pega no número, você vê que o América não foi um time tão bonzinho assim, não. Foi um time que os caras tiveram que jogar bola. E com um orçamento bem maior e a gente lutando com o time, com o jogador ainda mau caráter, com o jogador ruim e com o jogador que boicotava treinador, o Borja, que era o negócio todo, que a gente passou nesse campeonato. Então, por esses motivos que eu acho que assim, o América acostumando ano que vem subindo de novo, a gente vai ser cada vez mais pedra no sapato desse cara, porque o nosso diferencial para uma Chapecoense é exatamente a tradição. Eu acho que assim, a Chapecoense está tendo esses anos dela, mas aí daqui a pouco ela vai dar uma arrefecida, aí vem um Joinville, vem um Avaí, um Figueirense, por exemplo, o Figueirense já caiu esse ano, sabe? Já o América é mais ou menos chato igual a Ponte Preta. A Ponte Preta todo mundo vai dizer que é chato, um time chato. Não vai apontar a Ponte como favorita campeão, mas não vai falar que, pô, vamos ganhar dos caras, sabe? Eu acho que o América recula mais com esse time aí, tipo uma Ponte, uma coisa mais que tem tradição e é um time chato. Só que a gente tem que se fazer chato participando de Série A. Tomara, viu? Tomara. Mais alguém? Não? Então posso seguir a pauta? Manda vir. Ô, Henrique, seu microfone ficou ruim agora. Ficou ruim? Será que eu botei, tirei ele do lugar? E agora, melhorou? Não. Ih, rapaz, não era hora de dar pau, né? Deu certo agora? Ah, tá dando pra escutar, mas tá robotizado. Então tá. Pode ser. Bom, que eu ia falar? Seguir a pauta. Muito bem, seguir a pauta. Antes de entrar em 2017, vamos fechar 2016 com os craques do ano? Boa. Então, vamos lá. Eu fui descuidado e parei de fazer o acompanhamento, o preenchimento da planilha de bala e colatina ao longo do ano, que eu já tinha mais um monte de coisa para fazer em cada episódio, depois dos episódios. Mas nós temos aqui mestre Sérgio Tavares. Estagiário. Estagiário não, já teve aumento agora no final do ano, foi promovido. Pegou essas... Quanto foi isso? Essa semana só, Sérgio? Bom, eu já tinha algumas coisas anotadas, mas nas duas últimas semanas... Teve um programa aí que eu não participei, e aí você falou... nós vamos... No final do ano, sei o que nós vamos fazer, não, que eu já larguei a planilha. Pô, a partir daí você começou aí a notar, ali eu falei, filho da puta, não vai não. Não vai esse horário não, bicho. Pô, essa depois das 9. A partir daí, o Sérgio mal, subiu o preenchimento da planilha e depois resgatou na planilha que estava ali aberto ainda o que faltava e completou tudo. Então nós temos o levantamento certinho de toda a votação de bala e colatina desse ano. Vamos começar com colatina, que é mais engraçado. O Alisson, quem que você acha que foi o colatina do Campeonato Brasileiro e também o colatina do ano? Putz, bicho, nessa lista que você leu aí... Não tá na lista, não, tá? Na lista dos jogadores aí, de todo mundo. Eu não li a lista de todo mundo, eu li só das marcas que chegaram, né? Sim, então, dessa lista aí, deu pra relembrar muita coisa horrorosa que a gente teve pra jogar nesse ano. Eu, colatina do ano inteiro. Do ano inteiro eu vou montar, eu não sei quem foi, se é que tem uma pessoa responsável pelas contratações que o América fez esse ano. Mas eu vou votar nessa pessoa, seja lá quem for. No diretor de futebol, no gerente de futebol. Quem bateu o martelo para trazer esses jogadores? Peraí. Você já subverteu o plano, o prêmio do Tonatina, do Bala, do Campeonato Mineiro. O senhor não entendeu. Para votar. Os votos foram dados durante as 38 rodadas do campeonato. O Sérgio Tavares teve um trabalho de corno nas linhas do último semana para colocar a brandida da planilha em dia. Para o senhor chegar aqui, deixa eu ver em quem que eu vou votar. Não, dessa vez não. Então qual que é a pergunta? Eu não entendi. A pergunta é para você chutar. Qual que é a sua opinião? Durante as 38 rodadas do campeonato. Quem que eu acho que foi? O Cláudio sai do programa, mas o programa não sai do Cláudio, é incrível. Cara, o colatina do ano, o Suelton jogou poucas rodadas. Durante as rodadas que ele jogou, ele era o mais votado. Mas para pegar do ano inteiro, do ataque também teve muito rodízio. O Osman, porque foi um cara que jogou muitas partidas e não jogava bem. Até que enfim, é pra chutar, só. É pra ser é prova de concurso público. Muito bem, você acertou. O mais votado do Campeonato Brasileiro, com 24 votos ao longo das 38 rodadas, foi o menino Osman. E com esses 24 votos, ele, somados os votos que ele teve na Copa do Brasil, e olha que interessante, ele não teve nenhum voto como colatino no Campeonato Mineiro. É porque era uma época que ele estava jogando bem, né? Ele jogava bola, né? Isso. Ele teve ao todo 28 votos durante o ano e foi o nosso colatina tanto do brasileiro como do ano. Em segundo lugar ficou o Suelton com 18. Suzuki no Campeonato Mineiro só teve um voto, mas não estava jogando, né? No Campeonato Mineiro como. Ele tá só nas colatina. Finais, né? O terceiro lugar, Leandro Guerreiro, 13 votos do brasileiro, 18 ao todo. Quarto lugar, Michael, 11 votos, todos no Campeonato Brasileiro. Quinto lugar, com 4 votos no Brasileiro, 2 na Copa do Brasil e 4 no Campeonato Mineiro. Rafael Bastos, totalizando no ano 10 votos. Agora o sexto lugar está empatado com ele, com 10 votos no ano. Mas aí eu não sei se tem um peso diferente aqui para as competições. Por exemplo, Copa do Brasil é uma competição nacional, né? Então ela é mais importante, o voto dado nela é mais importante do que um voto dado no Mineiro. Vocês concordam? Eu concordo. Então eu tenho que corrigir isso aqui. O quinto colocado, então, não foi o Rafael Bastos, porque nesse critério de desempate que a gente acabou de definir, o quinto colocado do Colatina do ano foi o senhor Corneta. Recebeu 4 votos do Campeonato Brasileiro. 4 votos. Uma salva de palmas aí, né? 4 votos no Campeonato Brasileiro, 4 votos na Copa do Brasil e 2 votos no Campeonato Mineiro, totalizando 10 votos ao longo do ano. Então, Corneta, na quinta posição de Colatina do ano, parabéns, você conseguiu superar o Rafael Bastos em humildade. O critério de desempate foi técnico, mas ó, conseguiu. Parabéns, Corneta. Muito bem, agora vamos ao... Não é para qualquer um, né? Não, não foi fácil, parabéns. Seu troféu vai chegar em sua casa. É um troféu de um saquinho de brita. O Bala. O Bala eu acho que vai ser fácil, hein? Quer chutar aí, Formiga? Quem foi o melhor atleta do América no ano? Ah, o goleiro, João Ricardo. João Ricardo. Aí fica fácil mesmo. Foram 23 votos ao todo, sendo 16 no Brasileiro, 5 na Copa do Brasil e 2 no Campeonato Mineiro. Em segundo lugar, confesso que me surpreendeu, Messias, com 11 votos no Campeonato Brasileiro, ficou então Messias como segundo melhor jogador da América. Na verdade, porque não está na ordem ali. Né? No total, o Roger fica em segundo, né? Não. No total, o Danilo fica em segundo. O Danilo, tá certo. Então vamos lá. Na ordem do brasileiro, primeiro. A ordem próxima vez, passa em ordem, viu, Sérgio? Por favor. Foi mal. Fala a minha. Vamos com essa tabela, não tá tão boa assim, viu? Estagiário só faz mesmo. Decadente essa tabela. Eu vou primeiro, então, no brasileiro, porque depois a ordem muda no total do ano. Mas no brasileiro, então, Messias ficou em segundo lugar na votação do Bala, com 11 votos, fazendo ali a dupla de zaga com ele. O Roger aparece em terceiro com 10 pontos. O Danilo aparece em quarto com 8 no brasileiro. E o Vitor Rangel, que a gente está falando agora há pouco, que saiu, ficou em quinto com 6 votos no Campeonato Brasileiro como Bala. E aí no total do ano, aí sim a gente precisa rever essa ordem, não ficou igual, porque no Colatina ficou igualzinho, né? Mas aí é coincidência. Do brasileiro e o total do ano ficaram iguais, no Bala não ficou. No total do ano, sim, João Ricardo com 23 votos, o melhor do ano. O Danilo, que teve 8 no brasileiro e 8 no mineiro, termina com 16. E o Danilo foi, né, na votação, Alisson, não sei se você soube, mas hoje... no Campeonato Mineiro, e foi o Danilo quem levou. Não, inclusive eu queria um minuto aí depois que você terminasse para eu tumultuar mais uma vez essa votação. Porque tem algo que tá errado nisso, eu posso falar agora? Tá, deixa eu só terminar então, aí você fala. Okay. O Danilo 16 ao longo do ano, empatados na terceira posição, Roger e Vitor Rangel com 12 pontos, e o Messias então em quinto, com quarto, na verdade, né? Já que há um empate na terceira. Mas usando o critério que nós usamos para o Colatina, então o Roger fica na frente, o Vitor Rangel em quarto e o Messias em quinto com 11 ao longo do ano. Vai, Alisson, pede a recontagem. Sim, porque a minha função nesse programa, eu não tenho nada mais a fazer aqui a não tumultuar essas votações de fim de campeonato. Certo. Então lá vou eu. Qual que é a lógica de contar todos os votos e não quantas vezes o cara foi o Colatina da rodada, quantas vezes o cara foi o Bala da rodada. Eu acho que tinha que ser contado quantas vezes o Osman foi o Bala, foi escolhido na rodada como o Bala, e não quantos votos ele ganhou ao longo do ano. Não. Então, desculpa, mas a sua colocação, você está totalmente certo. Como sempre. está absolutamente certo. Não, o senhor está certo na sua argumentação. De qualquer forma, a totalização foi feita dessa maneira. Contudo, eu me arrisco a dizer que eu gosto mais desse jeito, que é assim que foi feito. Porque a bola é minha. Porque a bola é minha. Por exemplo, eu tive 2 votos como o bala do Brasileirão. Eu não sei porquê, mas eu tive. Eu acho que eu mereci. Então acho que fica assim, fica mais bonito. Vou até pensar isso para 2017, então, se a gente vai refazer isso, e que aí a gente vai pegar, o cara foi o bala. Eu até entendo, porque como a gente tem a avaliação do número de eleitores ao longo das rodadas, isso realmente pode gerar uma discrepância. E a gente aqui preza muito pelo resultado das urnas, pela democracia. A gente ainda não abandonou essa pequena querida. Então tá certo, no próximo ano a gente vai rever a fórmula, viu, Suave? Okay, Sérgio Tavares, obrigado. Espero uma proposta na minha mesa segunda-feira. Beleza. Eu já tô, talvez no final do programa aqui, eu solto. Peraí. Sim, meu chefe. Aqui. Só espero que ele não invente um teorema maluco como da goleada pra resolver isso aí, porque aí vai ser complicado. Maluco, não. Aquilo ali, que isso? Aquilo ali é uma fórmula sensacional. Olha só. Não se discutiu, mas é porque no nosso grupo a gente conversou um pouco disso. Eu queria chamar a atenção do senhor, chefe, para o senhor clicar na aba, ao lado da aba do Bala e Colatina do ano, tem uma aba chama Quem Votou no JR. Ah, que interessante. Olha, pode clicar ali. Coisa curiosa, né? Porque, até para chamar a atenção, para a gente ver nas nossas votações quem mais votou no João Ricardo. Porque tinha um burburinho aí que o Alisson é fã do João Ricardo e tal. Dar um palpite em quem mais votou no João Ricardo? Pode, vai quebrar a cara, vai quebrar. Eu acho que foi o Alisson. Foi, não? Vai quebrar a cara. Se morra, amor. Vai quebrar a cara. Não, porque na verdade, assim, para que tivesse sido o Alisson, gente. A gente está votando no melhor jogador de cada rodada. É óbvio que quem vai ter uma visão mais acertada desse tipo de votação é quem? É exatamente a pessoa que mais entende de futebol. Da melhor maneira. Então, quem mais votou no João Ricardo durante um ano? Vamos ver, 6, 7 votos. Foram 4 no Campeonato Brasileiro, 2 na Copa do Brasil, Campeonato Mineiro, fui eu. Que coincidência! Olha só, parecia até que eu estava argumentando em causa própria, mas não, foi uma surpresa. Jamais. Eu queria ver aqui, deixa eu ver se... Quantos votos eu dei? 2, 3, você deu 3, 2, 4, você deu 4 votos apenas, viu? No ano inteiro? Sim. Daqui é quem de fato acusa o Alisson de ser Ricardete. Ricardete? O Corneta votou 2, votou 3 vezes no João Ricardo. Então tá aí, a Ricardete no final das contas sou eu. Muito bem. O senhor Ramon votou 2 vezes. Também. Mas o Sérgio votou 3. Mas aqui, eu tenho uma teoria. Bem, isso aí. Eu tenho uma teoria. O Alisson foi. Chamaram ele, né? Falaram que você puxa saco, não sei o quê. A partir daí. Ele parou de votar. Ele ficou assim, incentivando a gente a votar. E aí ele votava em outro pra disfarçar e tal. Eu acho. Ou seja, em algum momento ao longo desse ano, eu percebi que você ia fazer essa palhaçada dessa planilha aí. E eu pensei, vou parar de votar no João Ricardo, porque aí no final das contas o Henrique vai assumir esse apelido aí de Ricardete. Eu concordo aqui com a questão do Alisson. Mas aqui... O cara já foi acusado de dançar balé ataque fantasiado de Anitta. E depois você chamar de Ricardete, depõe muito contra a pessoa dele. Questão de ordem aqui. Igual a gente fez o desempate ali do Corneta, que votar numa certa competição é mais importante que a outra, etc e tal, a gente pode parar para dar uma analisada aqui nessa tabela lindamente preparada pelo Sérgio Tavares, e a gente chega à conclusão de que os votos aqui também têm pesos diferentes. Oh. Por que que eu digo que os votos que entra o gol. Têm pesos diferentes? Não, vamos lá. Sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Quando é que você ganhou esse apelido, Alisson? No fim do Campeonato Mineiro. Polêmica que te levou a ser chamado de Ricardete. Sim, porque você e o senhor Corneta estavam querendo, de forma autoritária, de forma... democrática. Equivocada, eleger o Danilo Barcelos como craque de todo o Campeonato Mineiro, sendo que ele jogou as duas partidas finais do Campeonato Mineiro. Muito bem, mas jogou só a reta final do Campeonato Mineiro. Não, e senhor, até os senhor, números de votos comprovam que o João Ricardo, ao longo do Campeonato Mineiro, não recebeu muito mais votos para bala do que o Danilo. Não, é exatamente isso que não mostra a planilha. Porque a planilha mostra que, durante o Campeonato Mineiro, o Danilo recebeu 8 votos para bala. O Vitor Rangel recebeu 6 votos para bala. O João Ricardo recebeu 2 votos. Quem pra fez bala. Essa planilha aí? Ele foi eleito. Ó, aqui, ó. A planilha ó, tá certa. Em minha defesa, a planilha do Mineiro eu não mexia, já tava pronto. Ah, então. Não. A planilha do Mineiro eu garanto. A planilha do Mineiro tava certinha. Porque eu fiz ela jogo a jogo. Eu te falo até, aqui, ó. Eu te falo em quais rodadas o João Ricardo recebeu os votos. Ele só recebeu os dois votos que ele recebeu, e ele não foi o bala da rodada. Aliás, desculpa, ele foi o bala da rodada, sim. Ele recebeu 2 votos, mas os votos estavam bem esparçados. Porque ele recebeu 2, certamente é meu, e o outro foi do Ramon. Até já sei, porque a planilha do Sérgio é sensacional. Um voto foi meu e o outro foi do Ramon, tá? O outro voto desta rodada, em que o João Ricardo recebeu os 2 votos, é, no dia 3 do 4, aí tem que verificar qual que foi o jogo. Foi o segundo jogo do América, foi América e... Não, o segundo jogo que teve... Guarani, Leandro, né? Segundo jogo que teve decadentes, é verdade. No meio do campeonato. Isso. 3 de abril. Descobre aí que jogo foi de 3 de abril. Nós estamos discutindo quem é o Ricardete. Ah, não. Exatamente. Passa pra frente da próxima pauta aí. Não, mas a razão desse programa é toda essa, foi. Então, assim, Osvaldo, Rafael Bastos e Vitor Rangel também foram votados nesse dia. Ah, já sei quem foi. Foi América e Cruzeiro. Foi o jogo América e Cruzeiro. Foi aquele empate. Foi o jogo que o Rafael Bastos fez até gol. É, porque um dos que recebeu bala aqui também, que deve ter sido voto. Ah, não, tô falando bobagem. Não foi. América e Cruzeiro 1-1, gol do Bernardo. Não, foi América e Cruzeiro, não. É que eu tô viajando. Acho que foi América e o RT, cara. É, América e o RT. Foi o último da primeira fase. Isso. 0-0, que eu ficava. 1-1. Não, certeza. Foi isso. Ô, Henrique, dá uma olhada. Você tem aí o Colatina do Mineiro? O Colatina do Mineiro eu tenho. O Danilo teve algum voto? O Danilo, não. Bicho, eu não tô ficando enganado, não. O início de Campeonato Mineiro do Danilo foi horrível. Mas o Decadentes começou já no final. Ele já tinha dado uma recuperada, né? É. Já. A gente, eu lembro nós que votamos no Campeonato Mineiro 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos só. Então, dois jogos da primeira fase só. É, eu lembro que um dos meus argumentos pra dar... fazer o golpe que eu fiz aí pro João Ricardo ser eleito. Assumiu que é golpe. É que o Danilo, no início do Mineiro, a torcida não queria ver o Danilo nem pintado a ouro. Ele errava tudo que ele fazia dentro de campo. É, mas enfim, o que vale é o voto dentro do Decadentes. Era o que a gente tava fazendo. Mas enfim, então o Formiga tem razão, a gente deve dar sequência à pauta. Mas está aí, já definido, quem é Ricardete, quem foi o bala do ano, quem foi o Ricardo. Quem foi o Colatino do ano, que foi o Osman. Faltou só uma coisa. Faltou o troféu Eduardo. De excelência administrativa? Oh, esse já foi entregue para o Alencar. Vai ser a terceira vez. Que não, é porque no final do ano é que faria, né? Se já foi, já foi. esse aqui, ele não é um prêmio por ano. Ele não é um momento. Ele é um prêmio, como é que eu digo? Ele é uma comenda. Então, várias pessoas podem recebê-lo ao longo do ano. O Alencar recebeu 2 esse ano. Então, é isso. Né? Sempre que você tem um ato heróico, ou algum, no caso, anti-heróico, você faz jus à comenda de troféu Eduardo de Excelência Administrativa. Pauta. Pauta para frente, nós temos 2017. Isso. Vocês querem falar de quem merece ficar? Vocês acham que tem alguém que mereça ficar? João Ricardo. Leal. Danilo. Apesar, eu acho que o Danilo não fica. Messias e Roger. Acho que o Danilo tinha. Eu acho legal o Danilo sair. Sabe, valorizado. Legal, cara. Tô falando que o Galo quer o Edvaldo Danilo. Dele é, dele ir pra um outro time. E aí, foda-se do outro time, mas de o América vender bem e ele sair como um ídolo e tal. Eu acho que, pô, show de bola. Gosto muito do Danilo. Aliás, ele fez um. Se sair com a gana boa, beleza, mas ficar também não é mal, não. Não, é, mas é porque se ele ficar, ele tem. Ele, o contrato acho que expira no ano que vem, aí ele sairia, o América não ganharia nada, tem aquelas coisas assim, né? Esse pensamento de vamos ganhar alguma coisa também. O Danilo foi, nessa campanha pífia que nós tivemos, ele foi o destaque. E no Mineiro, que foi nosso título, ele foi o destaque. Então, foi o ano do Danilo. Por pior que ele seja, a gente criticou ele muito, eu sempre critiquei ele muito, ele se destacou esse ano. Então, essa vender ele é valorizar ele. É falar assim, pô, valeu, velho, você jogou pra caralho, você deu seu sangue aqui, a gente gosta de você, você tá no panteão dos ídolos do América, mas vai seguir seu caminho, pô. Panteão dos ídolos? Eu já ia falar muito que era o panteão. A gente só fala isso pra ele, a gente só fala. Tá bom. Só pra, na hora de falar. Você já ganhou. Você já ganhou um pacote de biscoito, um desenho do Claudio Sálvio, é verdade. Então tá. Mais alguém sobre Danilo? Eu acho, o Danilo é um jogador que a gente acaba pecando pela euforia. Danilo fez uma grande temporada esse ano, em meio a uma campanha esquisita do América, né? O América teve um ano esquisito, ele foi o destaque de um ano muito esquisito. Mas analisando a bola que ele tem, eu teria minhas dúvidas se eu não aceitaria uma proposta, mesmo que não fosse uma grande proposta por ele. Se não, for grande pra sair de graça, não. Pra sair de graça, eu fico com o Danilo. Pra Série B, vambora, toca o barco. Mas uma proposta de razoável pra cima, eu liberaria. Porque o Gilson já foi, né? Sim. Já. Tá. Então, por enquanto, sobrou o Bruno Teles, já foi? Não, ele termina o contrato dele, tá indo também, né? Tá. Eu acho que ele não fica, né? Tomara, né? Ele não viu, mas o Danilo. Já foi, não. Lembro. O caso do Gilson é aquela questão, muito dinheiro também, o América não vai receber por ele, por causa do contrato também já tá terminando, e o salário dele não deve ser alto também, né? Então, não sei, se ficar, eu acho que é uma boa. Do Gilson ou de uma proposta? Poderia ter uma das duas situações. Se sair, se ficar, tá feliz. Tranquilo. Muito bem. Mais mestre que não. Não, o Juninho tá negociando. O Juninho tá negociando. Eu acho que para uma Série B, não como titular absoluto, mas o Juninho é um cara para a Série A ele já demonstrou alguma qualidade. Para a Série B eu ficaria com ele. Também ficaria. É um dos níveis. Um daqueles que entra na cota assim do para não mexer demais, deixa o Juninho aí. Uma pontinha, né? É, uma mínima base assim. Agora, o que me preocupa é a questão do ataque. Com sinceridade, eu não faria esforço para manter ninguém do meio para frente ali, porque foi o nosso pior setor durante o ano. É todo mundo, cara. Mas então, hoje é só o quê? É Nixon e Michael, né? Michael parece que não vai rolar. Já chegou o ataque, né? Não, mas já chegou o Hugo lá do Juventude. Não, isso aí. Eu tô falando dos daqui. Tem o Bruno Sávio, que foi emprestado agora. Nossa. Tem então, os outros. Pois é, esse ano, o Coutinho e tal. Quem não saiu ainda é Michael e Nixon. Sim, dos que são dos que pegaram algum jogo titular, mas tem a galera que compõe o banco ali que tá ficando também. Eu acho que é aquilo que a gente conversou ao longo do ano. Não é o modelo ideal você reformular um setor inteiro, trazer todo mundo novo. Mas no caso do nosso ataque, eu não vejo outra saída, não. Porque eu não vejo ninguém ali para permanecer. Se eu vou mais longe, viu? Não é só do ataque, não. O meio também não cria. Eu acho que o América é aquela que o ideal seria que não se mexesse, mas devido à ruindade do elenco, eu acho que tem que trazer muita gente mesmo, viu, cara? Porque a gente critica muito o ataque, né? Mas também não tinha criação também, não. Quem que era o cara que fez destaque que criava no meio de campo do América? Os caras já são ruins. Chegava só cascalho no pé dos caras também. Porque nesse momento de reformulação aí para uma Série B, o que a direção de futebol tem que analisar é: o cara foi mal, mas existe uma perspectiva de que ele melhore jogando por mais um ano, ou seja, o cara já vai estar melhor adaptado e vai estar jogando uma Série B, que é um campeonato pior. Se existe essa perspectiva, ok, vale a pena acreditar. Agora, casos como o de Nixon, como o de Michael, na minha avaliação, essa perspectiva, ela praticamente não existe. Apesar de ser uma série B, apesar de que os caras vão estar mais adaptados e tal, a baixa qualidade técnica deles impede que haja uma evolução no nível que a gente precisa. Que a gente precisa de uma evolução muito grande. O nosso artilheiro na Série A foi o Danilo com 3 gols. Então, mas eu então para o ataque tem que reformular tudo. Eu vejo também uma questão que a América tem que pensar, porque Série B também, o perfil de campeonato é diferente, né? Então, muitas vezes a gente tem esse pensamento, ah, não deu certo na Série A, mas vai chegar na Série B, um campeonato de nível técnico inferior, e o cara vai nadar de braçada. Não é bem, porque é um campeonato de mais pegada, de mais força, de mais vontade, né? Então, tem que ver o perfil do cara, também tem que ver o tipo do jogo, né? Possibilidade de mostrar mais, né? Sim, mas tem que ver também se o cara tem esse perfil também de jogar na Série B, né? Muito bem. Então, pensando já em Série B, também na conquista do Campeonato Mineiro, o Baldeca. O Alisson botou um post essa semana na página do Decadência, no Facebook, perguntando quem que a galera sugeriria a contratação para o próximo ano. Vamos ver o que o pessoal andou falando aqui. Ó. O Miguel Jabor sugeriu o Hernani Brocador, do Atlético Paranaense. Eu vou pular, porque é o corneto. O Pedro, que não conseguiu voltar, isso o Marcos Assunção, Lucas Machado, o Erley, Arthur. O Erley é um cara que eu gostaria de ver no América, viu? Você quer ver no Erley? O zagueiro que jogou no Atlético? Isso, tava no Figueirense. Mas eu acho que ele tem, né? Bom, tá sugerindo o Kaique do Flamengo. O Michael Sérgio, eu acho que imbuído do espírito corneta, sugeriu o Ronaldinho Gaúcho. Boa, acho uma boa contratação. Bruno, não falei sobre o seu nome. Já o Ed, é isso? Já o Ed. Ô, Henrique, deixa eu falar aqui que sua voz está picotando muito. Tá. Ô, Henrique, deixa eu continuar aqui que sua voz está picotando muito. O Bruno Já o Ed, ele sugere aqui o Wesley, meia do Atlético, que estava emprestado no Ceará. Esse Wesley, eu acho que até o América está negociando. Tá no pacote. É bom de bola. É melhor ele que o Renan, cara. Tá no pacote que dizem que o América vai pegar do Atlético aí por empréstimo. Tem o Felipe Souto também, que eu acho um bom nome. Tem um tal de Sérgio Tavares aqui, que ele indica aí, o Walter. Eu acho que deve ser alguma coisa de afinidade de peso entre ele pode e o Walter. Pode ser. Eu acho que o Sérgio Tavares é carta branca também, né, não? Café com leite? Ele tá sugerindo o Walter aqui. E ele ainda diz aqui que o Walter é brother do Anderson, então quem sabe. O Walter, eu acho que é difícil ele sair lá do Goiás, Sérgio, mas seria uma boa contratação. Depende. O Walter, você tem que colocar ele no contrato, quantas coxinhas ele vai ganhar no depois do treinamento, velho. Isso é negociado. Faz uma parceria aí com o Léo Burguês, a coxinha da madrinha, e vambora, hein? Umas bibicias aí, então. O João Pedro Magnani, ele sugere aqui um nome interessante, que é o Zé Carlos, que tá lá no CRB. Esse Zé Carlos, você vê o jogo do cara, ele é grosso, ele é aquele travantão que você fala assim, putz grila, a bola bate na canela. Mas o tanto de gol que esse cara faz, e se tem verdade. Uma coisa que a gente tá precisando é de gol... Eu não sei, não. Eu tentaria contratar o Alisson, mas eu vou falar pra você, o tanto de gol que ele perde também, cara, porque é aquele estilo de jogo. As o time bolas tem que jogar pra bola ele, né? Então, assim, né? Pode ser que dê certo, mas se não tiver ninguém pra pôr bola pra ele, cara, sinceramente, não vai resolver muito, não. Mas é um nome interessante pra... Inclusive, ele até ganhou um prêmio do gol mais perdido do ano, não foi? Eu lembro disso. O Thiago Fagundes, ele sugere aqui o Keyson, que é aquele mesmo lá que jogou no Palmeiras. Deve ter contrato com o Barcelona até hoje, que o Barcelona fez um contrato enorme com ele. Eu vi gente, vocês lembram do Jean Bechara, como é que chama, do Santos? Fala até uma reportagem sobre ele. O cara tem 21 anos. Jean Xera. Tem gente indicando ele para a América, mas vocês estão de sacanagem comigo. O cara tem 21 anos, já foi dispensado de 40 times, gente. Eu acho que o Kerry sendo mesmo estilo, né? Não? O Keyson tava esse ano no Londrina. Como eu não acompanhei a Série B, eu não sei o que ele arrumou no Londrina, mas... Eu acho que ele não é titular no Londrina, não. Marcou 7 gols em 27 jogos, tô vendo aqui. Opa, marcou mais gols que o Romário que a gente trouxe na carreira inteira. Então. mas peraí, né? Não, mas aí você também, né? Aí você tá pegando pesado. Eu acho que o Corneta marcou mais gol que o Romário na carreira. Aqui, esse Hugo tem uns números razoáveis, cara. É, eu fiquei contente, Sérgio, porque o ano passado o que a gente mais fez foi trazer jogadores de meio pra frente que não fazem gol. Esse Hugo pelo menos faz, tem que ser, essa vai ser a saída. A gente tem que ter jogadores que saibam criar as próprias possibilidades e que façam gol de vez em quando. O América já há um bom tempo tá pecando numa posição que é um camisa 10, um cara particular jogado. Se a gente não tá tendo já um pouquinho de tempo, viu? Você não gostou do Renan Oliveira voltar? Ah, gostei não, cara. A última campanha dele no América não explicou muito, não. O Renan é aquele jogador que tem. É uma espécie bom de bola, de Osman. Tem uma técnica, mas fica sumido jogar no jogo. Sonolento de Oliveira, né? Mas tem técnica. Se for analisar a parte técnica, ele é um bom jogador. É igual você falou. Dorme 90 minutos, pô. É. O Max Ramos sugere aqui o Marcelo Toscano, que é difícil a volta dele. Eu acho que o América vai até tentar, mas é muito difícil a volta. E ele tá na China, né? É. E ele sugere que também. Tá na Coreia, eu acho, não? Inclusive, Coreia. Se fosse na China, Coreia. Impossível. Os caras da China já estão com qualquer jogador lá, né? Estão querendo contratar o Messi, cara. O Max Ramos sugere. Que... Por dia? Um milhão de dólares por dia, cara. O Max Ramos sugere aqui um nome que também pode causar estranheza. Que as pessoas torçam o nariz para ele, mas eu também acho um nome interessante, o Patrick do Atlético, que é um cara que talvez nem fique no Atlético, tem uma rejeição lá, mas é um cara que batalha o jogo inteiro e para uma Série B acho que pode funcionar. Mas eu acho que ele é um jogador que tem mercado na Série A, cara. Sim, também acho. Eu achei interessante essa lista que o pessoal sugeriu aqui, porque ninguém, com exceção do cara que sugeriu o Ronaldinho Gaúcho, o resto foi na linha de contratações que são possíveis, sim, pelo América, e que boa parte dessas aqui seria uma adição de qualidade para o elenco do América. Não é muito difícil, né? Falar isso agora. Pior do que tá não fica. Não fala isso que tem piorado, viu? Deixa eu ver o número desse Zé Carlos aqui, eu fiquei curioso agora. Vou achar. O Hugo, vocês acham? Teve uma temporada, pega uma temporada dele pelo Criciúma, o bicho fez gol igual louco. Isso. Tá aqui, ó, 33 anos, atacante. Fez 9 gols em 22 jogos na Série B esse ano. Vamos ver que ele tava. 2014? Não. Cara, mas eu acho difícil ele sair do. Em 2012, ele fez 29 gols em 32 jogos pelo Criciúma. Foi essa aí. Mas ele foi pra China em 10 jogos, fez 1. Foi para o Emirados Árabes, nem jogou. Criciúma, 9 jogos, não fez gol. CRB ano passado, aí sim que voltou a ficar interessante. Em 20 não foi jogos, ele que 19. Não foi ele que foi expulso no jogo do Cruzeiro em alguns segundos de jogo? Não sei. Acho que foi ele. Só que eu acho difícil tirar o Zé Carlos de lá, porque ele é de Alagoas, né? De Maceió, ele tem uma ligação muito forte com o CRB, eu acho que ele não sai de lá, não, cara. Mas jogou o Corinthians. Ele começou no Corinthians de Alagoas, teve lá em 2004, 2005, 2006, ele é um cara muito ligado ao CRB, 2015, ano passado, ele teve lá. Ô, Ramon, então, me falaram que ele rescindiu o CRB. Diz que ele brigou com o presidente, eu acho que tá de saída dele lá. Falaram isso, que ele saiu do CRB, que ele estaria livre no mercado, eu não chequei. Porque eu sei que ele é um cara que tem uma ligação lá com o CRB, a torcida gosta muito dele, já declarou ser torcedor do CRB, não sei. Negócio que estão falando que ele brigou, da possibilidade. Se de fato ele brigou, mesmo brigado, ele marcou o gol nos últimos 4 jogos do CRB nessa reta final do Campeonato Brasileiro, que foram aqui, contra o Paysandu fora, contra o campeão, deve ter sido o jogo de ressaca do campeonato para o Atlético Goianiense, porque foi 4-1 para o CRB em casa, rodada, na penúltima rodada, eu acho, na antepenúltima, e depois Paraná em casa e o Criciúma fora, e ele marcou gols nos 4 últimos. Então, e foi ele mesmo que foi expulso com 7 segundos de jogo, que deu uma pivelada no Renan. Qual a cabeça é o Renan Oliveira. Já pensou? É. Que bacana ele, o Renan Oliveira? Não, é o Renan Teixeira. Ah, então é o outro Renan. Então pode. Mas depois isso mesmo. Eu arriscaria, viu? Não deve ser um cara muito caro, não. Eu até arriscaria. Não, ele não é. E ele é um cara que não desperta interesse de time de Série A, não. Ele é pra jogar Série B mesmo. E é um cara com... Não seja ele, o América tem que pelo menos seguir, já que percebeu que não deu certo no ano passado contratar jogadores que não faziam gol, nesse ano a gente tem que reformular todo o ataque e trazer jogador mais nessa linha. Jogador que tenha no seu currículo uma boa quantidade de gols, no seu currículo recente uma boa quantidade de gols, jogador que saiba criar sua própria jogada e definir. É isso que a gente está precisando. E é um jogador que já rodado na Série B, né? Estou vendo aqui. Aqui, eu achei uma matéria. Achei uma matéria aqui falando, assim, a chamada é presidente do CRB descarta Zé Carlos. E isso foi, aparentemente, a matéria é dia 1º de dezembro. Então foi no final do campeonato ali, mas... O final da matéria está falando que ele sofreu uma fratura na costela durante a partida contra o Paysandu, no dia 11 de novembro, e não atuou nas rodadas finais, diante do Brasil, de Pelotas e Luverdense. Ah, desculpa, peraí. Você está olhando outro ano, né, não? Não, em 2015 ele teve CRB, sim. Depois ele foi para o Ajman Clube dos Emirados Árabes e voltou para jogar o brasileiro pelo CRB. Tem razão. Na rodada 36 foi o último jogo dele. Isso. Então eu vi errado aqui. Então tem que ver. Costela. Sou médico. Costela. Passa um Costela é bom. Vida, costela é no barco é bom, né, cara? É bom com barbecue. Bem, no barco. Muito bem. É mais alguém? Mas, Formiga, você tem algum nome pra indicar aí? Não tem coragem de indicar ninguém. Lá do Chicago Cubs não tem ninguém lá, não, Formiga? Não, até porque, assim, eu vou te falar uma coisa. Nessa linha eu sou mais conservador. O pessoal acha que o América, esse ano, ele foi mais ousado. Ele tentou contratar jogador que não fazia gol, achando que uma hora o cara vai desencantar nessa linha aí. Ah, eu concordo com o Formiga. O América vai ser muito ousado, né, Formiga? Foi ousadia só que você ousado, ousadíssimo. Pegar um zagueiro igual os Leto da CLC, reserva na CLC, sei lá o quê, Maranhão. A hora que pegou esses nomes, eu falei assim, Jesus. A não ser que assim. Pra mim, assim, é igual contratar qualquer pessoa, você olha o currículo, né? Então, se o cara foi um artilheiro, nem que seja lá no Catarinense, é lógico que o Catarinense não é tão concorrido quanto o Paulista, mas eu acho que você já pode até dar uma ideia pro cara. Agora, se mesmo no Catarinense o cara não vale nada, pô, a chance dele valer alguma coisa no Campeonato Mineiro, o Paulista vai ser mais menor, né, cara? Então, eu acho assim, tem que ver o currículo dos caras. Eu não sei como que o América, por isso que eu falei assim, olha, o problema não é barca, o América tem que contratar melhor. Então, eu acho que quem estava contratando esse ano tem que ser posto aí na berlinda, tem que explicar muita coisa. E a gente tem que melhorar o nosso nível de contratação, né? Teoricamente, o povo da contratação saiu. Foi remanejado. Disseram isso, eu fiquei sabendo. Tomara, né? Porque se é isso. Bate o Marcelo. Senão nada muda se você não mudar, né? Tem café no Drubix, não, mas vamos que vamos, né? Mas, ô Formiga, você que anda acompanhando aí dos seus 724 times pelo Brasil afora, não tem ninguém na Copa Paulista aí que sirva, não? Você que anda acompanhando o moleque travecoso aí? Não, o problema é que aqui, sim, aqui como, por isso eu falei, todo lugar, eles estão montando um time novo esse ano, todos os times aqui em São Paulo estão montando tudo time novo de novo, inclusive o Aldax. Do time novo, então a gente vai ver agora em janeiro. Agora, quem foi aí que fez sucesso em 2016 já foi absorvido pela Série A e B, né? Então é ver quem tava aí nos times da Série A e B, quem tava aí que quase subiu o Náutico, alguma coisa assim, quem que tava bem ali, pra ver se dá pra trazer um zagueiro, uma coisa. Eu sei que nós vamos precisar tanto de zagueiro quanto de centroavante, vamos precisar de tudo, o time inteiro. Quiçá goleiro, né? Se o João Ricardo receber alguma proposta de fato e ir embora. Mas muito bem. Mais alguém? Alguma coisinha? Eu tô querendo encerrar. Eu também acho que já deu. Beleza. Sérgio Tavares? Não, só acho que só não falamos do Campeonato Mineiro e da Liga Sul-Minas, que são nossas primeiras coisas aí. Vocês gostaram do grupo lá da Liga Sul-Minas? Eu gostei daquele primeiro que tinham. Eu também. Tava bacana, né? Qual que foi o grupo agora pro último? O último agora, que é o grupo que de fato será o nosso, Ceará, Flamengo e Grêmio. Mas o Flamengo não precisa desistir também? Eu vi um boato. O Formiga é aquele que falou assim, Palmeiras não é isso tudo, não, gente. Né? Então ele gostou do nosso grupo. O creme é freguês, o Flamengo a gente regula. E o Ceará também. O Formiga eu lembro, que lá tá a 10ª rodada do campeonato, então o Palmeiras, a gente vai ficar na frente do Palmeiras ainda, eu garanto. Oh, mas você veja aí, com o Palmeiras no final aí, quase entrega a rapadura aí pro Santos, cara. É que o Moisés, tipo aqui, né? Depois Moisés do Corinthians, que tem o Palmeiras. O time do Palmeiras foi tão meia boca que só não fez mais pontos com o campeonato de pontos corridos com 20 clubes que o Corinthians, né? Os números do Palmeiras são ótimos. É uma boa defesa, né? Uma boa defesa aí. Mas, ô Formiga, você pode falar assim, não, ele só se deu bem porque tinha um monte de jogador do América lá, ué. Também. Isso aí, o Moisés foi o jogador craque do ano aí, só foi apagado aí por conta do Gabriel Jesus, que o pessoal tá celebrando. Mas que é um moleque bem corredor, bem... Vocês vão ver, ué. Isso aí você vê, se Gabriel Jesus tivesse sido do América, você tinha xingado ele demais, menino. Ele é um Danilo, é um lateral Danilo nosso, mano. Esforçado, corredor, aquele negócio... Ó, vamos finalizar, né? Jesus é o Danilo, vamos finalizar? Ô, Formiga, esquece de mandar o giz pra gente ano que vem, não, viu? Ah, beleza. Senhores, no dia 29 de março, de janeiro, desculpa, o América estreia no Campeonato Mineiro contra o Democrata de Governador Valadares. Em data ainda a ser informada futuramente, a gente volta com o Decadentes antes disso, provavelmente quando a barca já estiver mais ou menos consolidada, para a gente falar de quem chegou. Outro assunto que estava aqui também na pauta era as cotas da... Rolou uma tabelinha aí que a gente mesmo publicou de cotas de TV para 2017. Mas essa eu acho que nós vamos deixar para outra oportunidade, porque esse assunto vai embora. É verdade. E até porque são dados ainda... Nem dados oficiais, eles são de fato, né? A fonte original, pelo que eu consegui garimpar, foi um torcedor do Inter. Você confirma, mano? Não, não sei de onde eu peguei isso. É, onde eu consegui achar, eu fui tentar garimpar ela. Eu achei isso no Diário de Pernambuco, mas também pois não era coisa muito... Que é, não, o Diário de Pernambuco não, mas qualquer, né? Inclusive é dos diários associados. Sim, mas a matéria era bem... É uma coisa mais... Especial. A própria matéria, como fonte em si, parece que ele puxou de algum lugar, bobear desse mesmo cara, porque... Não era sequer uma matéria, né? Era um post no blog do Diário de Pernambuco, que, né, ganha aí alguma importância. Mas então nós vamos deixar isso para outra oportunidade. A gente já falou bastante disso durante esse ano também. E outra oportunidade a gente volta nesse assunto, que é um assunto que eu gosto. Só para a gente encerrar aqui, só para lembrar e agradecer a todo mundo que passou pelo programa. A gente queria que tivesse todo mundo aqui hoje. Infelizmente a gente sabe que não dá para estar todo mundo. Já foi a bagunça que foi com essa cabeçada que está aqui hoje. Mas todos que participaram aqui desse primeiro ano de Decadentes, o Brendo, que estava aí no comecinho do programa, Cristiano Almeida, que foi nosso primeiro convidado, acho que no primeiro ou segundo programa, né? Cristiano Mendes da Barra Una, que também não conseguiu vir hoje. Felipe Reis, que deve estar formando lá em Ouro Preto. A Daniela Rangel. Será que o Felipe arrumou o estágio? Acho que ele só veio aqui enquanto ele queria arrumar estágio. Ele deve ter arrumado estágio e nos abandonou. Foi isso, Felipe? Manda notícia. A Dani Rangel, que está lá sofrendo em Fortaleza. Vai pegar uma chuva essa madrugada, tenho certeza. Isso. A Mari também, que ganhou o nosso sorteio, a nossa camisa lá no primeiro semestre, participou aqui com a gente. A Mari da Batom Verde. Marim Monteiro, mestre Marim Monteiro, precisa voltar. Você faz falta, Marim. Você tem que trazer seus dados históricos aqui pra gente, senão a gente perde o rumo. Bom, o senhor Rony Franks, que tá aqui com a gente, também não posso deixar de agradecer. Menino Sérgio Tavares e Ramon, que chegaram depois. Até o desgrama do Corneta, que não conseguiu entrar hoje, e que devia estar aqui para dar a mensagem edificando o ano. Mas incompetência, incompetência, não conseguiu. É isso, galera. Foi o primeiro ano de Decadentes, foi divertido pra caramba. Eu gostei muito. Ano que vem a gente vai ter mais. A gente volta um pouquinho mais do Campeonato Mineiro e vamos fazer o mesmo esquema, jogo a jogo. A gente quer mais participação, a gente sempre quer participação. Não só assistindo, mandando comentário por escrito, mas aqui também fazendo bagunça com a gente. Então, Se eu não me engano, foi o Marcos Graça que mandou um e-mail, acabou não aparecendo depois. O Guilherme Chaves, que tá lá no Pelada na NET, como é que chama lá o negócio? É isso mesmo, Pelada na NET? Vem cá participar, vamos fazer um crossover aqui também. Na Canela, né? Não, alguma na coisa. Na Canela. E aqui é na Canela, é isso. Pronto. Pelada na NET é outra coisa, eu confundi totalmente. Aqui é na Canela. Também é conhecido nas redes sociais como Guiminha. Guiminha, muito bem. Quem mais? O Adolfo sumiu hoje. O Adolfo falou que no programa passado falou que iria participar, acabou que não sumiu durante a semana, não participou. Felipe hoje Amor também. Felipe Amor também. Então, todo mundo que está aí, que acompanha a gente, quiser participar, nosso e-mail está sempre aberto, mantendo o nosso espírito esportivo @gmail.com. Página no Facebook, facebook.com/decadentes, twitter.com/decadentesamg. Foi você não, Marcos? Então estou confundindo, foi um outro então. Vou descobrir quem foi aqui para corrigir. O que você está fazendo aí até agora, Marcos? Duas horas de programa, Bi? Vai dormir, cara? Porra. Enfim, todo mundo participou, agradeço demais, foi super divertido. E a gente vai voltar ano que vem, vai fazer essa bagunça. E eu vou deixar aqui com a mensagem edificante final, já que o Corneta não está aqui. Quem vai fazer essa mensagem edificante final vai ser o senhor Alisson Fernandes, que no final das contas é quem é o mentor intelectual de toda essa formação de quadrilha. Foi quem teve a ideia inicial de juntar para fazer um programa desse tipo. Então, assim, a culpa é dele sempre, tá? O povo fica me chamando de chefe aqui, mas o culpado é ele. Então, meu querido André Agassi, dê sua mensagem edificante para esse fim de ano americano. Foi muito bacana esse primeiro ano de Decadentes. Acabou que virou uma amizade entre todo mundo aqui também e tal. Para o ano que vem a gente continua, a gente nunca se preocupou se dá audiência, se não dá, quem assiste, quem não assiste. É um bate-papo entre a gente aqui sobre as coisas do América. E para o ano que vem, sim, a gente continua. Contamos com todos aí que já nos escutam. Repassem a informação para outros americanos de que sempre rola o programa. Curtam o especial de fim de ano do Rei do Roberto Carlos, já que Série A a gente não tem mais. E ano que vem estamos de volta aí com a Série B, onde a gente é rei, igual o Roberto. Muito bem. Corrigindo aqui a bobagem que eu falei, realmente não foi o Marcos. Quem sumiu foi o Glauco Valério. Mandou e-mail, eu respondi. Ô Glauco, se você está ouvindo, volta aí, ano que vem nós queremos ser. E o nosso querido Adolfo mandou aqui agora o e-mail que eu estou vendo aqui, chegou agora quase na hora do começo do programa. Desejando boas festas pra gente, dizendo que infelizmente não ia poder participar ao vivo, mas 2007 tá aí, Adolfo, então não vai faltar oportunidade. Seu Formiga, o senhor quer dar sua boa noite de hoje? Pessoal, boa noite, muito obrigado aí pela participação, pela oportunidade de participar com vocês, meus amigos e arquibancadas, né, sempre uma satisfação. E é muito importante a gente, nesse momento de final de ano, a gente agradecer tudo que de bom aconteceu no ano, focar no positivo, que coisa ruim todo ano vai ter. Então, isso vale muito para a América. Esse ano nós somos campeão, o único campeão de BH, de Minas, então pronto, acabou. É um bom fecho de ano para a gente aí, uma boa passagem para o ano que vem. Campeão masculino e feminino. Exatamente. Seu Ramon Gregório, boa noite, sua despedida de 2016. Então, agradecer o pessoal que nos aturou esse tempo todo aí. Independente da sua crença ou da sua falta de crença, né? Que boas festas, aproveitem bastante. Cuidado para não engasgar com o peru. Exato. Né? E olha, ó, não é qualquer um que tá falando, viu? É com conhecimento de causa, viu, gente? Eu não vou querer dizer quem que era o dono do peru. vamos buscar o Bill ano que vem, né? E é isso aí, o América, lembrando que o América é maior que qualquer divisão, maior que tudo isso, entendeu? Independente de onde está, vamos fazer a festa. Não, nós vamos buscar dois Bi. Nós vamos buscar o Bi do Mineiro e o Bi da B. Muito bem. Seu Sérgio Tavares, só para finalizar aqui, rapidinho, a última participação aqui do Marcos Graça, você perguntou o que ele estava fazendo até agora ouvindo, ele está respondendo aqui que ele está ouvindo até agora justamente para ver se não iam levantar falso com o nome dele. Tá vendo? Tá certo, Marcos. Muito bem. Ô Marcos, mas se você quiser participar também, você está convidado, viu? Sérgio Tavares, sua despedida de 2016. Valeu, galera. Eu já falei isso algumas vezes, eu gosto demais de participar, eu acho o Decadente sensacional. A gente desopila o fígado demais aqui. Então, o ano já foi melhor só por causa do Decadente. E eu prometo que ano que vem as planilhas vão estar melhor arrumadinhas e tal, o diário vai funcionar melhor. Pode deixar comigo. O Sérgio vai fazer um curso, tipo aqueles cursos do Instituto Universal Brasileiro. Aprenda a sentir a goleada com o Sérgio Salviano. É isso aí, galera. Boas festas, então, para todo mundo. Vamos festejar esse Campeonato Mineiro até não poder mais. Até o final do Campeonato Mineiro que vem. Nós somos os campeões. Então, curtam o Campeonato Mineiro. E a gente volta mês que vem. O Coelhão voltou. Nós vamos tirar só 2 semanas de férias aqui pra gente passar com a família também. Mas valeu todo mundo. A gente volta ano que vem. Abraço a todos. Até 2017. Falou.